Olá pessoas, estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje eu e meus colegas vamos alcançar outros níveis de psicodelia em alguns momentos, outros de tristeza, já vou dizer. Mas acho que vai ser um episódio bem bacana porque hoje vamos falar de drogas. Todo mundo, né, acho que aprecia um filme de droguinhas. Mas antes da gente começar, deixa eu cumprimentar meus colegas de hoje. Boa noite, Ivo. Boa noite, Sil. Olá, Daniel. Olá, Samuel. É assim, como a Sil comentou no início, assim, todos os filmes são bem cômodos, assim. É difícil assistir qualquer um deles, assim, pelos motivos diferentes, assim. Mas vamos lá. Eu tava comentando que nenhum filme que a gente escolheu hoje eu achei muito agradável, uma experiência agradável de assistir. Mas vamos, já já a gente chega lá. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Achei engraçado que tu falou agora, no início, que hoje nós vamos falar sobre drogas. Acho que todo mundo gosta de filmes sobre drogas. Essa pausa que tu fez aí no início. A pausa. Foi tipo... Eu não sei se foi de propósito, mas gosto de acreditar que foi. Que tu quis jogar. Então eu vou manter assim. Que tu quis jogar isso aí. É, normalmente quando a gente edita, vai tira as pausas desnecessárias, né? Mas eu acho que essa daí contribuiu aí pro tema do episódio, como um todo, sabe? Porque assim, é muita desgraceira, como vocês falaram, é muita tristeza e é muita loucura também. Então, assim, tem um pouco de tudo aqui hoje. É isso aí. E boa noite, Samuel. Olá, Sil. Olá, colegas. Olá, Infernauta. E o programa de hoje, ele é dedicado a elas, que sempre vencem a guerra contra elas, que é as drogas nos filmes de terror, né? Elas sempre vencem, então elas merecem hoje um episódio dedicado, sabe? Parabéns, drogas. Parabéns, drogas, por mais um ano. Nossa. Todos. A nossa mensagem positiva já tá ficando clara desde o início. Eu quero só ver. Te lasca, Richard Nixon. Se fosse no YouTube, teria já tirado a gente do ar de início, assim. Pois é. Por isso que eu gosto mais de podcasts. É. Aqui a gente pode se divertir muito mais livremente. Bom, gente, vocês têm algum comentário antes da gente... Alguém quer fazer uma introdução, falar umas primeiras palavras antes da gente partir para os nossos filmes escolhidos de hoje? Eu queria dar uma palhinha rapidinho, que a gente faz essas brincadeiras de drogas, mas é muito curioso como as drogas, elas têm esse universo das drogas, ele tem um momento no cinema de terror. E até filmes que não são exatamente de terror, eles passam a ter um lado extremamente obscuro quando o tema deles é trabalhado com as drogas. Um dos filmes mais famosos, a gente vai comentar sobre ele aqui no programa, é assim, ele é, na verdade, um drama, mas ele se desenvolve de uma maneira tão impressionante com essa temática de drogadição que ele cabe muito bem como um filme de terror. Então, não é um subgênero, É mais como uma coincidência, sabe? Como tem drogas em filmes de terror e como tem filmes de terror que são baseados no conceito, no uso, na liturgia, podemos dizer assim, de drogas. Porque quando não é realmente a droga em si, a droga como a gente conhece, os processos como existem no mundo hoje, é uma liberdade de criar algo novo, de trazer algo novo, uma experimentação, uma criação que gera uma situação de loucura. Até um dos grandes filmes de terror dos últimos anos, o Talk to Me, tem essa pegada, eu acho muito curiosa, a gente já comentou sobre esse filme, e todos nós concordamos que eles tratam a utilização de contato com espíritos como se fosse drogas. Então, é sempre muito interessante ver como o uso de drogas, novamente, o uso de drogas, o formato de drogas de comercialização, de chegar a usuários, de tráfico em si, eles são explorados por várias vertentes no mundo de terror. A gente teve um filme recente também, francês, já dando uma dica, que brinca com esse conceito também, fez muito sucesso pelo motivo da gente trazer... brincar um pouco com essa temática, trazê-la aqui hoje pro programa. Eu acho bem legal você ter citado o Fale Comigo, que é ele faz o caminho inverso aos filmes que a gente vai falar aqui, né? Os personagens não usam drogas, né? Mas o que está acontecendo com eles é uma metáfora para o uso de drogas. E nos filmes que a gente vai falar, as pessoas de fato usam drogas e acontecem outras coisas, né? Que aí as drogas são uma metáfora. Enfim, é o contrário, né? Que eu acho bem legal mesmo essa variedade mesmo, né? De abordagens no cinema e mais especificamente no cinema de terror mesmo. Mas muito bem. Bora partir para o nosso primeiro escolhido, então, gente. Que quando o Samuel sugeriu, várias pessoas no grupo começaram: ah, mas esse eu não quero achar. Ah, não, mas não vou ver esse filme de novo, não. Ah, não, mas jamais. Mas ele acabou ficando. E todo mundo assistiu, né? Todo mundo fez o dever de casa. Estamos aqui comprometidos com essa gravação. O filme, então, é o Requiem para um Sonho, do Darren Aronofsky, né? Lançado em 2000. O filme tem o um roteiro do próprio Aronofsky, escrito junto com o Robert Selby Jr., que é o autor do livro que originou esse filme, né? Publicado em 78. E acho que esse acaba sendo o mais conhecido dessa lista, né? Até por ter um diretor que não era conhecido, então, mas. O filme teve indicações a Oscars, né? Enfim, acho que ele ficou bem famoso depois. Tinha um elenco também de peso, mas vamos falar dele então. Samuel, pode ir. Requiem para um Sonho, né? Bem lembrado pela Sil, dirigido pelo Darren Aronofsky, é considerado por muitas pessoas, provavelmente, talvez o melhor filme dele. É um filme assim impactante, perturbador no cinema como poucos. E como eu gosto de dizer, se o ProErd, no país inteiro passasse Requiem para um Sonho nas escolas como parte do programa, seria a vitória do ProErd, tá? Porque, gente, eu lembro quando assisti esse filme em 2000, e olha só, esse filme já vai fazer 25 anos. Eu fiquei assim muito, muito impactado pelo que ele estava trazendo. Mas afinal, sobre o que é que fala o Requiem, ele conta a história de quatro pessoas. A gente vai ter o ponto de vista de quatro pessoas que possuem uma vida um tanto quanto perdida, cujo refúgio, o refúgio acaba sendo seus vícios. Mais do que os vícios, a gente vai ver eles transformando esse refúgio na vida. O vício, eu acho que esse filme faz isso incrivelmente bem, que é a transposição da ideia de que o vício, ele domina a tua vida por um completo. Quando eles ultrapassam esse limite, esses quatro personagens, eles vão ter uma espiral direto para o inferno. O filme conta a história, começando, ele começa a história com a Sarah, uma senhora idosa que mora sozinha, ela tá numa cena, a primeira cena desse filme já é muito angustiante por si só, porque ela tá com medo, ela tá nervosa, ela tá se escondendo, e a gente descobre que ela tá se escondendo do próprio filho, o Harry. O Harry, quando vem visitar ela, ele já é um viciadinho, ele quando vem visitar ela, vem roubar as coisas dela. Então ele vai roubar a TV dela. Quando ele faz isso é justamente para comprar droga com um amigo dele, o Tyrone, que também é um outro viciado e tal. E o Harry tem uma namorada, a Marion. Não, mas que de repente o Harry e o Tyrone, eles têm a ideia de transformar esse vício deles em algo rentável, algo lucrativo, fazer parte do negócio de venda de drogas. Então eles compram drogas para usar e para vender. Uma droga injetável, notavelmente heroína. Eles querem fazer parte desse mercado gigantesco, que é o mercado de heroína nos Estados Unidos. Eles fazem parte, eles começam a ganhar muito bem, com isso. A Sarah, que é a mãe do Harry, ela tá ali numa situação de solidão. E ela tem um vício em especial. O vício dela é em televisão. Ela ama TV, ela ama assistir TV, ela passa o dia inteiro assistindo TV. Ela ama os programas de auditório, ela sonha em fazer parte daquilo, até que um dia ela recebe uma ligação dizendo que ela sim vai ser chamada, convidada um dia para participar de uma seletiva para poder participar de um desses programas de auditório. Nem diz qual é o programa de auditório, mas ela simplesmente entra em ebulição de felicidade. Em ebulição porque ela é o momento da vida dela. É o momento de fazer parte daquilo que ela mais ama. Então ela quer agora se preparar para esse momento. Inclui pintar o cabelo, inclui perder peso. Algo que ela tem gigantesca dificuldade, porque ela tá fazendo dietas e essas dietas não estão funcionando, ela tá morrendo de fome. Ela olha para a geladeira enquanto tá desejando aquilo. E aí, até com uma amiga dela, uma das vizinhas dela, recomendou: minha filha perdeu 20 quilos em um mês. Ela, com o quê, meu Deus? Ela foi um médico aí que passou uns remédios e ela começou a perder. Ela vai nesse médico, ela começa a fazer um tratamento, e esse tratamento faz com que ela perca peso muito rápido, ela perde 13 quilos. Só que mais do que isso, a vida dela vira uma agitação, uma loucura, ela vira uma mulher desenfreada. Mas está feliz, está perdendo peso. Enquanto isso, também temos a Marion, um tipo de pobre menina rica, talvez a personagem um pouco mais problemática na concepção, eu acho até, do filme. Ela namora o Harry, ela também usa drogas. Com o Harry na vida dela, ela começa a utilizar também drogas injetáveis, drogas mais poderosas. E o sonho dela é ser modelista. Ela tem um talento com isso, mas ela é uma pessoa um tanto quanto já perdida, sem orientação. Os pais dela pagam tudo para ela, mas ela não sente o sabor de algo da vida assim. Até que conhece o Harry e começa a usar as drogas com ele. E tem esse momento de que a vida dessas pessoas tá um up, deu um ok. A gente é apresentado no começo do filme com vidas vazias. A única preocupação do Harry e do Tyrone é conseguir uma droguinha. A única preocupação da Sarah é passar o dia todo assistindo TV. A única preocupação da Marion é estar lá vivendo a vida dela e ter que conseguir o dinheiro dos pais e ficar de boa com o Harry. Mas no meio do filme elas têm esse up. Eles ganham esse up. O Harry e o Tyrone começam a ganhar dinheiro. A Sarah perde o peso que ela queria perder. Ela tá no caminho. Ela recebe a carta para poder participar do programa de auditório que ela sonha. A Marion tá super feliz ao lado do Harry. Tá juntando dinheiro e aluga até o espaço que ela vai montar a loja dela. Só que, claro, as coisas não saem como nenhum deles estão esperando. O mercado de drogas da cidade se fecha. O Harry e o Tyrone não conseguem mais droga. Mais do que isso, o Tyrone é preso, inclusive. Eles precisam gastar o dinheiro que eles tinham para livrar ele. Eles começam a ficar sem dinheiro. Eles não têm droga para vender. A Marion entra numa crise gigantesca de abstinência. Todos eles estão, mas ela entra mais que eles. Ela precisa usar. E a Sarah começa a sofrer os efeitos do que notavelmente é o uso de anfetaminas para perder peso. Ela tá naquela empolgação toda, mas a empolgação começa a diminuir. Ela começa a dobrar então as quantidades de drogas que ela tá utilizando para poder perder peso. Isso começa a ter um efeito psicológico e fisiológico gigantesco nela, porque ela começa a ter visões. Ela começa a ser atormentada por aquilo que ela mais ama, a TV e a geladeira. Então, a gente vai ver essas pessoas correndo atrás do que elas sentiram de bom com esse uso, com esse consumo. Mas isso não é sustentável. Eles começam a traçar planos diferenciados. O Harry e o Tyrone vão buscar, de alguma maneira, drogas. Eles se arriscam uma viagem para Flórida. A Marion, no auge da necessidade, do vício, ela se deixa vender o seu corpo, usar o seu corpo para conseguir drogas. E a Sarah, ela entra em total ebulição da mente. Ela se perde completamente. Ela enlouquece no uso das anfetaminas. Os 20 minutos finais de Requiem para um Sonho, novamente, é uma descida em espiral para o inferno. A gente vai ver esses quatro personagens tendo suas vidas completamente devastadas da pior forma possível, por causa do uso de drogas. O Harry e o Tyrone novamente são presos. O Harry, ele vai perder o braço dele, porque é o local onde ele aplica a heroína, infeccionou e gangrenou. O Tyrone, ele vai ser preso e vai passar pro inferno da. Como é que é o baque quando a pessoa fica sem a droga do vício? Abstinência? Isso. O auge da abstinência, tendo as lembranças mais dolorosas possíveis com a mãe dele, a pessoa para quem ele prometeu que ele seria alguém na vida. A Marion, ela vai ao auge da degradação, da humilhação, para conseguir manter o vício, uma humilhação sexual mesmo. O corpo dela está sendo utilizado por outras pessoas para ela conseguir essa droga, unicamente por causa disso. E a Sarah, nossa, é assim, devastador o que acontece com ela. Ela entra em estado de loucura mesmo. Ela entra em estado de loucura, de perturbação. Ela não tem mais discernimento. Ela tem uma das cenas mais tristes, né? Que é a tentativa dela de ir para a TV, porque ela vai direto para a TV. Ela quer saber por que ela não foi chamada, se perder a carta dela. Mas ela tá fora de si, completamente fora de si. A cena no metrô é pesadíssima. Ela é internada, ela faz procedimentos, não dão certo, tratamentos não dão certo, até que ela precisa de tratamento de eletrochoque e vira uma pessoa catatônica. Requiem para um sonho assim. Que sonho! Que sonho! É um filme devastador. Eu também tava com essa. Eu tava querendo rever esse filme, eu tava querendo uma desculpa para rever ele. Mas já encontrei nesse programa uma desculpa para rever, porque não mudou, sabe? Ele envelheceu como ele é. Ele não ficou nem melhor nem pior. Ele continua sendo a porrada gigantesca que ele é em quem assiste. Pelo menos foi essa impressão que eu tive. Queria saber de vocês. Revi ele hoje, ainda estou sobre o efeito dele aqui. E assim, né, Samuel, você já descreveu ele bem aí. Assim como você, eu revi ele até com medo de eu não gostar de algumas coisas dele, mas eu continuo também assim achando ele, o impacto foi o mesmo na época. É o arco que mais assim fudeu com a minha cabeça foi o da Sarah. O diálogo dela com o Harry, né, na mesa de jantar, que ele entende que ela está tomando o medicamento e ele começa a falar com ela que ela vai tomar. Cara, dói assim. O diálogo dela falando que ela tá sozinha, que ela tem que levantar, arrumar a cama, lavar a louça. Pra quê? Ela faz, mas pra quê? Ela fala: eu tô sozinha, eu tô velha, o seu pai foi embora, você foi embora, né? Essa figura do marido dela, a gente não entende bem se ele morreu ou se ele abandonou, né? Não sei se eu perdi isso em algum momento, mas isso fica meio que ela, tanto que ela sempre cita ele, né? O marido, ela ainda tem uma afeição por ele. E o sonho dela, né? O filho, e o próprio nome do filme, né? Ele já é um puto spoiler, que é o Requiem para um Sonho, né? Então, todos os sonhos ali, desde o início, a música do Requiem já está tocando, né? Por isso que eu falo assim, desde o início ele já. Como eu já revi ele sabendo o que ia acontecer, eu já começo o filme com o Requiem tocando ali logo no início. E é isso, né? O filme, ele. Eu vou entrar mais nos aspectos técnicos, assim, de uma coisa que eu achei que ia me incomodar, essa edição dele meio videoclípica, mas eu achei que. Não me incomodou, que encaixa bem ele dividindo os quadros para narrar umas cenas. Ele traz um peso do Harry com a mãe dele, do Harry com a Marion. Depois eles usam as time-lapses, assim, né? Ele usa bastante assim de experimentação assim em alguns planos, edições, assim, né? Ele não faz uma coisa ali muito conservadora, né, de cinema, assim. Ele já vai num. E é uma coisa que eu até gosto nos filmes, que eles tentarem te trazer a sensação, algumas sensações para você, né? Igual quando a Sarah tá agitada, né? Ela tá numa time-lapse ali. E enquanto ela tá em a time-lapse, né? Tem um traveling assim, em câmera lenta, e a música do Requiem tocando assim, cara. Eu achei isso incrível, assim, como linguagem que o filme trouxe. Mas como eu disse, assim, eu acho, né, todas as histórias são difíceis, pesadas, assim. Mas a história que mais, assim, que de foder mesmo, pra mim, a da Sarah é uma puta atuação da Ellen Burstyn. Ela tá incrível nesse filme. Sei lá, acho que dos filmes que eu vi dela, pra mim, essa é a melhor atuação. Ela entrega-se muito. E é isso, né? O filme, ele se divide ali numa primeira parte, que é o verão ali, que tá, as coisas parecem estar funcionando para todo mundo, né? Os sonhos parecem que vão tomar formas, né? Mas aí depois chega o inverno e fode com tudo, assim. Acho que é isso, assim, que eu queria trazer desse filme. É uma trilha de fuder, uma trilha muito foda, que ela parece ser um. Acho que eu comentei isso, não lembro de qual filme que eu comentei. Ah, na verdade, eu não comentei aqui no podcast, não. Comentei de um outro filme aqui que não tem nada a ver com o podcast, mas enfim. A trilha parece um personagem do filme ali. A trilha, ela tá ali sempre falando que a morte dos sonhos estão por vir a qualquer momento, assim. Só que ela não vai vir simplesmente ali com um corte, não. Ela vai vir bem dolorida, assim. E é isso. E sobre o que o Samuel falou sobre o, né, o Requiem ser um drama, não ser um filme de terror, não ser um. Mas dele dele dialogar assim, né? As cenas da Sarah são assustadoras, assim. A geladeira dela, assim, é porque a gente se. Acho que a gente acaba se sentindo ali como ela ali, né? Então, a gente tem um apego, né, na personagem dela, assim, que quando as coisas acontecem, a gente acaba se sentindo no lugar dela. E as cenas são assustadoras, assim, são terríveis. É filme fodido, assim, que o Samuel quis rever e trouxe pra gente aí. Aliás, se algum ouvinte aí está se perguntando como é que a gente faz para escolher os temas do podcast, é basicamente assim: a gente vê algum filme que a gente quer rever, né? A gente pensa em algum filme que a gente quer rever e precisa de uma desculpa, daí a gente inventa um tema em torno desse filme. Inclusive, eu literalmente fiz isso na última edição ali, eu já larguei uma ideia porque eu tô querendo rever o Abismo do Medo. Então, tipo, em algum Ah, momento eu vai revi entrar esses também. tempos, já não vou nem precisar, mas ele é Então, tá maravilhoso, bem. mas Olha aí. Então. Eu até falo que a maioria dos filmes que eu assisto são pro podcast agora, né? Ah, sim. Mas é isso, a gente escolhe os temas que a gente gosta, o que a gente quer falar, então, tipo, não é como, ai, droga, vou ter que assistir esses filmes, sabe? Não é nada disso, Não. assim. É por isso É que sempre muitas legal. vezes a gente perde algum lançamento, alguma coisa, porque ninguém tá com vontade de É. ver. Meu Deus, os filmes do Oscar, eu Exato. estou super atrasado, tá? Eu estou É, mega atrasado com nossa, os filmes do também. Oscar. Também tô. Então, basicamente é isso, tá? É assim que a gente se organiza aqui. É assim que a gente trabalha. Tá dando certo até então, eu acho. Então, continuemos desse jeito. Mas falando do Está. filme aí, é um filme que me marcou bastante, assim, eu vi ele na época do lançamento e eu revi ele sei lá quantas vezes depois disso. E sim, ele não perdia o seu impacto, né? Parece que isso consegue se manter bem, assim, esse impacto dele. É, inclusive, assim, teve uma época ali pelos anos 2003, por aí, que eu tava trabalhando numa escola e aí eles faziam questão de exibir esse filme na escola também. Justamente por causa disso que o Samuel falou no início, porque assim, ele tem uma mensagem que é muito mais eficaz do que qualquer outro, tipo, sei lá, qualquer outra propaganda antidroga poderia ter, sabe? Porque ele parece ser um retrato que é muito sincero, assim, né, do vício, né, do vício como doença mesmo, né? É, ao mesmo tempo em que ele é feito se utilizando de uma linguagem, que é uma linguagem que, por exemplo, o público mais jovem do início dos anos 2000 estava muito acostumado, que é isso que a gente chama da montagem de videoclipe e tudo mais, né? Do estilo de videoclipe de montagem. Então, assim, ele consegue combinar tudo isso sem necessariamente parecer brega, né? Porque, tipo, tem muito filme que foi feito nessa leva, assim, de montagem de videoclipe que hoje em dia tu vê e tu acha horrível, mas esse funciona porque eu acho que existe um equilíbrio ali entre a mensagem que ele está passando, o formato que ele está passando e a história que ele está contando. Então ele consegue combinar tudo isso muito bem para fazer um filme que é extremamente eficiente. E sim, a trilha sonora é muito, muito marcante mesmo. É o Clint Mansell que fez, né, a trilha sonora, se eu não me engano. Sim. É, fez em E. parceria. Eu não lembro quem é o parceiro dele, mas ele fez em parceria. Ah, tá. Porque eu lembro que eu fiquei obcecado pela trilha também na época do lançamento do filme, assim, que eu ficava ouvindo só ela, assim, sem parar, porque eu achava um absurdo, assim, tipo. Eu não entendo nada de música, tá? Então eu tô falando, assim, só com base no sentimento mesmo, assim, o ritmo dela, a maneira como ela conseguia casar com as imagens. Porque a música em si, ela é bonita, só que ao mesmo tempo ela consegue causar com as imagens grotescas do filme, sabe? Ao mesmo Não de maneira a contrastar, sabe? Não é tipo aqueles filmes que tu tá vendo uma cena de violência com uma música alegrinha tocando. Não, ela combina muito bem com aquilo, só que ela também funciona sozinha sem o filme, sabe? Então, tipo, essa é a beleza da música que eu quero dizer. Então, assim, é um filme que, sei lá, é impressionante. Eu concordo que ainda acho que é o melhor do Darren Aronofsky. É tipo assim, o pulo que ele faz do filme anterior dele, que é o Pi, né, para esse daqui, é um pulo para mim equivalente ao que o Tarantino fez do Cães de Aluguel pro Pulp Fiction. Tu consegue ver o mesmo estilo nos dois, mas tu consegue ver uma evolução muito clara também no segundo, que aí é muito melhor do que o primeiro, na minha opinião, nos dois casos. E depois dali, eu acho que o Aronofsky, assim, não vou dizer que ele não acertou mais, porque ele fez muito filme bom, mas eu acho que ele não conseguiu fazer algo tão bom quanto esse daqui. Então, continua marcante para mim. Eu queria só fazer um adendo. Tem uma curiosidade sobre a Aronofsky. A curiosidade é sobre a Aronofsky em si. Eu acho interessante isso que o Daniel falou, né? Reforçou que muitas pessoas consideram que Requiem é o melhor filme que ele já fez. Eu acho isso quase inquestionável. Só que o meu filme favorito dele é o filme que ele fez em seguida, 6 anos depois, que é O Fonte da Vida. Eu não sou fã de filmes de romance, filmes de amor. Mas toda vez que alguém me pergunta qual é o meu filme de amor favorito, é Fonte da Vida. É só uma curiosidade mesmo. Se vocês um dia puderem, não sei se vocês assistiram, mas se um dia vocês Já, puderem eu vi na assistir, época também. a Eu não lembro de muita coisa. piração linda, linda, linda que é Fonte da Vida, assistam. Porque esse filme, ele é bárbaro, bárbaro, bárbaro. Assim, e é completamente diferente de tudo que ele já fez. Tudo, tudo. Que ele fez antes, que ele fez depois. É surreal, porque não parece que foi ele que fez esse filme, de verdade. Então fica uma dica aí bem diferente aqui no Boca pra vocês. Que gosta de romance? Romance. Assiste Fonte da Vida. Esse filme é lindo, esse filme é barbaramente lindo. Agora, voltando pro Requiem, nossa, o Ivo falou de um ponto assim que, cara, é surreal, que é a cena que o Harry vai visitar a mãe dele. A única vez que ele vai fazer isso. E é a única vez que ele vai fazer isso nos últimos tempos, sem ser para roubar ela, é para visitar ela mesmo. Ele quer dar um presente para ela, a coisa que ela mais ama, TV. Então ele vai dar uma mega TV para ela. E aí quando ele chega lá, ele encontra, ela morre de felicidade de ver ele. E aí abraça e abraça e quer abraçar o tempo todo. E ela tá frenética, frenética na anfetamina. E aí ele percebe que ela, ele fica: "Você tá usando anfetamina?" E aí você, a gente que assiste fica: caralho, que hipócrita. Caralho, como esse moleque é hipócrita. Ele é muito hipócrita. Ao mesmo tempo, ok, é preocupação do filho com a mãe, mas ele é muito hipócrita. Como ele ousa se questionar desse nível? Só que aí, quando ele questiona e aí ela responde ele: cara, minha senhora, que atuação fodida de boa da Ellen Burstyn, né? Ela foi indicada ao Oscar por esse filme, né? Foi. E assim, merecidíssima, porque a cena que ela fala, ela tá velha, ela não tem mais o marido, o filho foi embora. Essa mísera atenção de receber, de talvez participar de um programa de auditório, reacendeu a vida dela. Ela, eu acho curioso que ela fala: agora eu sento no meio, que é em referência à fila das senhoras na calçada. É o melhor lugar. O melhor lugar, isso. Eu quero que milhares de pessoas me vejam e ouçam eu falar de seu pai, de você, de como era bom. Tanto que essa cena, ela remete à última cena do filme, que a gente tem aquelas desgraças com todos os personagens. Mas a última cena é justamente da ilusão do que ela tanto queria: ir para um programa, falar para milhares de pessoas do que ela amava, e do filho que ela ama. Então, é foda. Que filme desgraçado. Vocês elogiaram muito já a montagem. Também reassistindo, não me incomodou em momento nenhum. Gosto dos takes porque ele mostra mesmo, é a pupila dilatando, é a droga batendo, é a pílula ali, é o pó aparecendo, é o líquido fervendo na colher. É para mostrar, é para mostrar. Esse filme, ele toca na. A gente estava discutindo sobre o programa também, né, fazendo a escolha dos filmes e tentando pegar por vertentes diferentes de cada filme. Esse é o filme que ele pega pela realidade. Ele quer se aproximar o máximo da realidade desgracenta mesmo, daquelas pessoas que estão na ponta. E aí, o problema de Requiem para o Sonho é as drogas? Não, o problema é o problema de todos, é o capitalismo. Sempre. Sempre, o problema é o capitalismo, sempre. Mas, novamente, é um puto impacto o desse filme. Não tem como você ser indiferente a assisti-lo. Então, eu não sei nem se a gente tem algo. Não sei se vocês podem me ajudar. Algo semelhante sobre drogas, realmente. Que bata dessa maneira, sabe? Que vai ali na fonte, na destruição da vida do usuário. Eu não assisti Traffic. Traffic foi um evento também, mas ele é mais sobre o tráfico em si, né? Requiem não, é sobre as pessoas. E aí você vê as pessoas se destruindo. E novamente, Jennifer Connelly, excelente. Jared Leto, bom como em poucas vezes. Ele ficou extremamente magro para fazer esse filme. O Marlon Wayans, Marlon Wayans. gente, assim. A vertente dramática dele deveria ter sido mais explorada. O agente dele deveria ter conseguido mais coisas para ele. Que tipo, ele consegue fazer até como é que se diz? Umas viradas de humor, sabe? Tipo, o momento em que ele vai ser promovido, né? Porque ele tá trabalhando super bem lá no tráfico. Ele tá numa limusine. E aí ele tá super feliz, né? Que ele vai ganhar novas responsabilidades, provavelmente mais dinheiro. E aí aquela divisão do motorista e da limousine abaixa, e ele fala: "Uau, vocês têm um motorista branco!" E aí o cara vira a arma e atira em todos eles, e ele sai correndo ensanguentado, desesperado. Cara, ele é muito bom ator. Quem só conheceu ele Todo mundo de em Todo pânico. Mundo em Pânico toma um susto. Eu acho que aquele O Pequenino também é com ele, mas aqui não, nunca chegaria a assistir. Meu Deus. Nunca assistirei aquilo. Nossa, não. As Branquelas é ele. Então, tipo, Sim. é impressionante como ele tá bom nesse filme. Ele tá muito bom. É uma pena que o personagem dele não foi melhor desenvolvido, né? Não, Uma pena, tem porque esse. ele é muito bom, assim. Sim. Eu tava até comentando com o Ivo que eu assisti a versão do diretor. Ah, eu Pra também. revi, né, pela versão do diretor. Foi o release que eu achei mais fácil. E aí, sinceramente, eu não vi diferença. Talvez alguns momentos mais gores estejam nessa versão do diretor, como por exemplo quando o braço do Harry é operado, ele é cortado, né, o sangue espirra no rosto dele, pequenas coisas. A cena do exibicionismo da Marion, ela parece ser mais explícita nessa Sim. versão do diretor também. E é isso também. Não vi diferença real, real. Eu queria até pegar a versão original para ver o tempo, a diferença de tempo, mas acabei não pegando. Quem souber, ouvintes, se manifestem, porque é bem perceptível a diferença. É, eu também peguei essa versão para ver a do diretor. Você, Sil, diga. Ah, eu acho que vocês já falaram super bem. Eu concordo que a parte que me pega mais também é a da Sarah. A Ellen Burstyn tá excelente mesmo. Essa cena. Eu tava lendo que essa cena que o Harry vai visitá-la, né? Esse monólogo que ela tem, que também se alterna, né? Ela tá super feliz. Depois elas estão meio que discutindo por causa dessa. Por ela estar tá usando esses remédios, né? Ele tá dando uma bronca nela. Depois fica mais triste, assim. Então é uma oscilação também, né? De vários humores nessa cena. Mas que eu tava lendo que eu não lembro o nome do diretor de fotografia. Não, acho que não era nem o diretor de foto, era quem tava operando a câmera. Que eles gravaram essa cena e aí quando acabou foi ver e tipo, o foco tava todo errado, assim, sabe? Não tava na Sarah e tal. E aí quando o Darren Aronofsky foi dar uma bronca no cara, ele. Tipo, tava chorando, assim, sabe? Ele não conseguiu acertar a câmera direito. Porque disse que, né, foi uma cena bem intensa, assim, de gravar também. E eu acho muito legal isso, essa coisa de não ser só abordado o vício em drogas, né? Como é o do núcleo mais jovem ali, né? Que são drogas, mas eles usam heroína e tal. Mas a Sarah, que ela começa com esse vício na TV, que depois vira um vício em remédios, né? E eu acho legal ter essas abordagens também, porque se você olhar em volta, né? Não vai ser só, você não vai ver só o coleguinha injetando alguma coisa, né? Você vai ver uma pessoa usando o Zolpidem para dormir, você vai ver outra pessoa jogando o jogo do tigrinho. Então são. É uma variedade que eu acho legal e importante assim de ser abordada também. E é isso. E edição, trilha sonora, vocês já falaram super bem, eu concordo com tudo. Mas não sei se assistiria o filme de novo no futuro próximo. Eu assisti a segunda vez, sabe? Eu queria encerrar falando algumas curiosidadezinhas, coisa rápida. Eu sei que a gente tá falando demais sobre esse filme. Se duvidar, pelo jeito, o programa podia ser só sobre ele. Mas, enfim, lembrando que ele é baseado num livro. Eu também não sabia sobre disso. O romance é o mesmo nome, Requiem for a Dream, do Robert Shelby Jr. E ele coescreveu o roteiro com o Aronofsky, né? O filme custou míseros 4,5 milhões de dólares, um orçamento muito modesto, e a arrecadação inicial dele foi tipo 7,4, tá? Foi tipo bem pouquinho. A gente fala da montagem, mas foram 2 mil cortes só pra esse filme. Um número absurdo. O Aronofsky usa muita coisa de lente 9mm, 16mm, né, pra criar os efeitos distorcidos. Eu falei que o Jared Leto tinha perdido peso, ele perdeu 13 quilos pra interpretar o Harry. Ele dormiu em ruas de Nova York pra poder entender um pouco da vida de viciado. Mesma coisa de Jennifer Connelly, que fez laboratório intenso. Ela foi em clínicas de reabilitação, passou muito tempo com dependentes químicos. A Ellen Burstyn, ela quase recusou o papel. Ela não estava gostando muito da ideia. Foi uma insistência do Aronofsky para ela gravar. E o monólogo que a gente falou duas vezes, de tão bom que é, da Sarah na mesa com o filho, foi de primeira, tá? Foi só aquela gravação. Quando ela terminou, o Aronofsky e a equipe, eles ficaram tão impactados que eles aplaudiram ela de pé. E só foi aquela gravação. Não precisou refazer. Então foi muito, muito foda. A Ellen Burstyn também usou muita maquiagem. Ela usou próteses de dentadura, né? Pesadas. Então, assim, trabalho foda, foda, foda. E muita gente reclama que a personagem do Clint Mansell, né, ela não foi indicada ao Oscar. E o nome da música, que é aquela... É a própria Requiem. Requiem é o nome da música. Não, se eu não me engano, é Lux Aeterna, não? O nome da música. É música. É Lux Aeterna. E, tipo, ela foi usada a rodo depois desse filme. Ela foi pra muitos outros filmes e eventos esportivos. E, sério, teve uma época que tava muito enjoativa ver essa música. Mas é isso. E ela teve um remix. Essa é a curiosidade das curiosidades. Ela teve um remix para O Senhor dos Anéis, que foi usado em As Duas Torres. Eu não faço ideia de que música é essa, eu vou atrás depois. Mas eu tava lendo. Nossa. Aqui. Eu preciso ver. Preciso ouvir, na verdade. Eu vou descobrir depois, eu mando pra vocês se isso é verdade ou não. Ai, muito bom. É isso, trivia, gente. Só da curiosidade da música, Lucas a Eterna é a... Porque essa, a trilha do Requiem é do Mozart e do Clint Mansell, né? E a Lux Aeterna é uma frase que aparece no Requiem, que a música é o Requiem mesmo, o nome da música. Aí okay. Que é uma música que é muito usada em funerais, né? Aí a Lux Aeterna, ela tá no filme, como acho que no nome do filme eles colocaram, para as versões que eles fizeram, eles colocaram Lux Aeterna, que é um termo em latim que significa luz eterna. E, Daniel, eu também baixei a trilha na época e ficava escutando sozinho. É muito boa. É, pois é. Revelações. Os adolescentes. Sim. Rebeldes. Ai, novamente, assista. Se vocês assistirem, pode até não, talvez até nem assistir Fonte da Vida, mas escutem a trilha sonora. Eu não sei quem foi que fez. Não sei, porque o Aronofsky gosta dessas parcerias, né? Não sei se ele trouxe o Clint de volta pra fazer. Mas, nossa, a trilha sonora de Fonte da Vida é assim. Eu pegava. Ouvia direto. É absurdo. Muito boa. É isso, gente. Bora passar pro nosso próximo, então, que... Não sei se o próximo vai render uma... Acho que não vai render uma discussão tão aprofundada. Mas esse já é bem, bem doido. Vamos falar de Bliss, de 2019. Filme que foi escrito e dirigido pelo Joe Bagels, que é um cara que gosta de fazer filmes sangrentos, né? Ele viria a fazer... Ah, qual que é o nome do filme de Natal que ele fez depois? Vocês lembram? Feliz Natal. Feliz Natal, de 2022. Feliz Natal, mas que nome merda, né? Sim! Muito merda! Christmas Bloody Isso. Christmas. A original, né? Em português ficou Feliz Natal. Tem um outro, então, chamado VFW também, que é muito bom. E olhando os pôsteres, eu não vi nenhum desses dois, mas olhando os pôsteres assim dos filmes dele, dá pra ter uma dica, eu acho, do caos que virá. Feliz Natal é meio sacanagem, né? Tipo, dar esse nome. Pois é, então. Mas beleza, né? Samuel, manda a sinopse dele pra gente. A Bleach de 2019 conta uma história bastante psicodélica, bastante maluca, da Dizzy, que é uma pintora brilhante, assim, no meio dela. Ela costuma fazer, pelo que dá a entender, obras mais de nicho, capas para bandas de punk. O trabalho dela é bem reconhecido nessa vibe mais porra louca mesmo. Só que ela tá num puta bloqueio criativo. E no limite de entregar alguma coisa que dê certo, e no limite de se fuder financeiramente. O agente dela deixa ela, a galeria onde ela tem um punhado de obras não tá vendendo nada, e ela tá empacada há meses com uma pintura que ela tá desejando realizar e não consegue, a moldura enorme tá na sala do estúdio dela. E não anda, não anda em nada. Ela tem um relacionamento com o Clive, tenta ajudar ela de uma maneira ou outra. A Dizzy, da mesma maneira como ela é brilhante, ela é temperamental. Ela é uma personagem bem difícil de gostar em alguns momentos. E ela resolve sair uma noite para extravasar, tentar pegar, sei lá, se divertir um pouquinho. Ela vai encontrar um amigo dela, e esse amigo dela oferece uma droga nova chamada Bliss. Ela usa essa droga e a mente dela se abre. Principalmente depois que ela encontra a amiga dela, a Courtney, com o namorado. Eles vão ficar de curtição, eles vão ficar ali bebendo e ouvindo música e porra loucando. E aí eles vão transar os três mesmo. E quando pensa que não, quando a Diz acorda, a obra dela andou. Mais do que isso, é uma puta obra, tá? Eu fiquei, uau, vai sair algo legal daí, realmente. Eu achei a pintura top. E ela começa a precisar mais usar essa droga, e ela quer usar essa droga porque ela sentiu a inspiração voltar. Só que ao mesmo tempo, as coisas vão saindo um pouco de controle. A droga é muito pesada, tá consumindo muito dela, ela vomita sangue, ela tá ali com a Courtney, a amiga dela, perguntando o que diabo tá acontecendo, por que é que eu tô assim. E em algum momento ela presencia, quando ela tá no banheiro vomitando, com a ajuda da Courtney, ela presencia a Courtney comendo uma pessoa, arrancando um pedaço do pescoço e engolindo sangue. Então ela enlouquece ali e apaga. Quando ela acorda, ela tá de volta no estúdio dela e mais uma parte do quadro tá pintado. Então a Diz começa a estar nessa vibe de: meu Deus, o que tá acontecendo? Com porra, finalmente meu trabalho tá andando. E é a partir dessa junção desses dois elementos que as coisas vão descaralhar. Entrando em spoilers agora do filme, a gente percebe que a droga Bliss despertou um tipo de vampirismo na Dizzy e em todas as pessoas que a usam. Tem uma lorezinha por trás, bem inha mesmo, a gente não acaba não entendendo muito bem. Essa interpretação de vampirismo é mais uma coisa que pode você não querer. Aceitar até essa ideia, pode ser uma outra coisa. Mas quem usa essa droga precisa de sangue. Então ela vai acabar entrando nessa mais uma espiral de descida bem ao inferno também agora, mais literal ainda do que no Requiem, onde ela vai causar transtornos às pessoas ao redor dela, simplesmente nesse objetivo de: eu preciso terminar a minha obra. É um filme curto, 1 hora e 20 minutos. Ele é bacana, é um filme bacana, eu gostei. Mas eu confesso que eu achava que ele ia ser mais profundo. Nossa, profundidade é o que não tem ali, Não, mas agora deixa eu explicar, antes de vocês falarem, é que eu já encerro. Por que eu achava que Blizz ia ser profundo? Porque a gente vê muito isso de gente que trabalha com arte, aqueles gênios de verdade, né, a gente pode dizer assim. E tem essa necessidade de extravasar a mente, extravasar seus próprios transtornos de alguma maneira, principalmente na busca por drogas. Quantos artistas a gente já não perdeu para o mundo das drogas, pintores mesmo, músicos, a maioria, assim, os mais em destaque sempre são músicos. Mas drogas, para muitas pessoas, são o refúgio da mente. Pra artistas, a gente vê muitos fazendo isso. Eu achei que esse filme ia ter essa pegada, sabe? Tentar entender o que se passa na mente de um gênio pra ele precisar usar uma droga pra extravasar a própria mente. Não, não foi. Aí foi uma decepçãozinha quando eu vi que, ai, é vampirismo, é real, real, mas beleza. É um filme divertido, sim, dá pra curtir, ele não vai exigir muito de você, você não vai exigindo muito dele, então fica a recomendação, sim, é um filme bacana. Ele é como se fosse, porque de certa maneira tem muita similaridade na questão da abordagem do que o Joe Bagels dá pro filme dele. Existe uma similaridade com Hacking para um Sonho na questão de ele tentar colocar o espectador na mesma posição dos seus personagens, sentindo a mesma coisa que os personagens estão sentindo. Comparando os dois, o Hacking para um Sonho vira um filme careta. Porque puta merda. É como se fosse um filme, né, sobre drogas ali, no estilo do Hacking para um Sonho, mas feito por alguém chapado. Eu acho essa loucura, assim, eu acho ela muito divertida, porque, tipo assim, eu já tinha visto esse filme, eu não lembrava que tinha vampirismo no meio desse filme, e eu acho que eu fui perceber também muito tempo depois, o filme já tava sugerindo isso há um tempo, mas é que é tanta coisa acontecendo, que eu nem percebo, que eu nem percebi que existe um ponto de virada ali, que possibilita diferentes interpretações pro filme. Vou dizer então que vai ter um pouquinho de profundidade aqui, mas não muito. Porque na cena de sexo dos três, rola uma mordida também. Então poderia ser que foi a mordida que transformou ela. E a droga, em certo momento, ela fala que a droga ajuda a deixar as coisas controladas, na verdade. Só que isso também pode ser papo da pessoa viciada, né? Tipo, ela tá arrumando desculpas e tudo mais. A questão é que é tanta loucura acontecendo que, tipo assim, se tirasse os vampiros do filme, o filme ainda ia funcionar perfeitamente, porque, tipo assim, o vampiro é só uma coisa a mais dentro das loucuras do filme como um todo. Mas eu gosto demais desse filme, eu acho ele muito divertido, eu acho que ele funciona bem nessa ideia de tentar te colocar na cabeça da protagonista, né, sentindo o que ela tá sentindo. Tu vê claramente que ele tá mais disposto a mostrar isso, né, a mostrar, tipo, o sentimento da personagem, do que necessariamente em contar uma história razoavelmente linear, porque parece que às vezes ele deixa a história de lado e ela simplesmente vai indo de um bar pro outro, de um bar pro outro, e transando, e daí, tipo, indo de um bar pro outro, e daí conhecendo pessoas e usando drogas. É isso, é a rotina dela. Ah, tá, e de vez em... Aí, tipo, ele mostra tanto da rotina dela que a parte da pintura do quadro fica, tipo, acontece nas elipses do filme. Uhum. Então, tipo, quando ela acorda, o quadro tá pintado. Não sobrou tempo pra isso. Mas é um quadro muito, muito bizarro também. Gosto bastante daquele quadro. Então, assim, é um filme que... Ai, eu adorei aquele quadro. Eu também. Eu teria aqui na minha sala, real. E vocês notaram... Aí vai ser um pouco de spoiler aí. Mas, tipo assim, que a cena final é uma representação do quadro, né? É. Que é ela em pé, sim, sim. E as pessoas... Ah. Tá, beleza. Então, spoiler aí pra quem não viu o filme, mas também, tipo, gente, é tanta coisa que acontece nesse filme, mas é tanta coisa, que isso é só uma informação pequena, assim. Tem o... Deixa eu até ver o nome do cara, porque tem um ator ali que eu gosto muito. O Jeremy Gardner, que faz o namorado dela. Ele é bom, eu já vi vários filmes com ele. É, o Jeremy Gardner é pra quem... Tipo assim, vale a pena conhecer, porque eu gosto dele como ator, eu acho que ele é um ator muito bom, e ele tem alguns poucos filmes como diretor. Três, pra ser mais exato. Um se chama The Battery, um outro se chama Tex Montana Will Survive, que eu nunca vi, e tem um outro que eu acho sensacional, que se chama After Midnight. Amo. Que ele é, tipo, um romance, tipo, é um romance... Bem bonito até, né? Ele conta a história de um sujeito, né, interpretado por ele mesmo, que terminou com a namorada e daí tá sofrendo com isso. Ah, e no meio do filme tem um lobisomem também. Então, tipo, é mais ou menos o que acontece nesse caso aqui, de que tu tá contando uma história e do nada tu insere meio que um elemento sobrenatural aí no meio. Porque, assim, eu fiquei imaginando, voltando agora pro Bliss, né, o Joe Bagels escrevendo o filme e tudo mais, e daí vai ter uma cena de droga, daí vai ter uma cena, sei lá, de uma orgia, daí vai ter uma cena mais de droga, daí vai ter um show, entendeu? E aí chegando lá no final do filme, ele falou, eu vou botar uns vampiros no filme também, e tipo, pronto, agora tem vampiro rapidão também, rapidão. Só pra testar um negócio. Tá lá também. Aí, porque daí depois bota os vampiros, porque daí eu posso mostrar os vampiros meio que explodindo sem motivo nenhum. Tipo, ela é vampira, mas ela anda durante o dia inteiro, tá ligado? Sim. Não faz diferença nenhuma. Que vampiros são esses? Pois é. E aí ela anda durante o dia no sol e os vampiros de noite usam óculos escuros. Não faz sentido nenhum. Então, tipo... Mas essa loucura eu gosto demais. Eu acho esse filme muito, muito divertido. Então fica aí a dica pra quem não viu. Eu acho que vale a pena, na minha opinião. É divertido mesmo. Que filme que você vira e fala assim, o quê? É isso mesmo? É, mas eu gosto dessa questão do... Eu não acho que talvez ele faça tão bem como o Panos Cosmatos fez com o Mandy, né? De trazer uma lisergia ali pra tela, ali pra você se sentir sobre um efeito ali, né? Vendo o filme, eu acho que o do Panos Cosmatos funciona muito bem. Eu me senti muito drogado vendo o Mandy, assim. Mas o... O Blizzard, ele é isso, ele é alucinógeno, assim. O que eu... acho que o que me incomoda, talvez, assim, que vocês citaram, é justamente a questão da relação dela com o quadro, né? Que o Samuel citou, do quadro sempre aparecer com a parte, o negócio. Eu achava que a profundidade, talvez, de explorar essa questão dela com o quadro, né? De desenvolver, de não sei o que lá... Eu também achei que ele iria por esse lado. Não me incomodei dele ir por um outro, mas eu queria ver ele nesse outro lado também, assim, né? Isso é meio contraditório, né? Mas eu queria ver esse outro lado, assim, do filme, assim, de explorar a coisa dela com a arte, que esse quadro fosse talvez o quadro consumindo ela, não sei. Uma ideia minha vendo o filme, que eu... uma expectativa que eu acabei criando e não foi. Mas é o que vocês falaram tudo, gente. É uma loucura sem fim, assim. É, eu falo assim que eu me incomodo um pouquinho justamente com a cena final, que eu acho que ali o diretor virou ali, vamos acabar assim, né? É o que tem, assim. É, mas é justamente por causa dessa expectativa que eu criei dele, dessa profundidade que ele não tem, mas não que... É, talvez ele não precisasse ter mesmo, assim. Talvez ele precisasse só essa viagem que ele é. Mas é isso, gente. Não sei... Eu fui meio confuso aí, mas acho que foi isso. Mas o filme é confuso, Ivo. Tá tudo... Isso, o filme é confuso, tá tudo bem. Não, mas fez sentido sim, Ivo. E eu acho também, às vezes a gente espera. É a danada da expectativa, né? Eu vou falar mais disso no próximo filme, na real. Mas acho que teria sido um caminho interessante também. É como o Daniel sempre fala, né? Não dá pra gente ficar falando de filmes que não foram, né? Bom tema pra podcast, tá, gente? Os filmes que não foram. É, eu acho uma boa também. Mas é isso, a gente cria umas expectativas e... às vezes o filme parece que tá encaminhando pra um lugar e aí ele... dá uma virada, o que pode ser um acerto ou não, né? Então, às vezes nem é culpa nossa também de ter essa, de construir essa expectativa quando a gente já tá assistindo o filme, enfim. É, mas acho que teria sido interessante também, mas eu achei um filme divertido. Eu tava falando antes da gravação que às vezes eu me canso um pouco com a mistura de caos e luzes piscando, assim. Isso falando num geral, não só de Bliss. Então, é um filme curto, né? Ele tem 1h20. Mas então, por ter isso que pega um pouquinho pra mim, acho que talvez ele tenha ficado um pouco mais cansativo. Mas aí é isso, é uma coisa mais minha do que um demérito do filme. Sim, essa é a proposta dele, né? Ter todo esse caos e luzes roxas, vermelhas e tudo piscando e sangue pra todo lado. Mas eu achei uma experiência divertida, assim. Só naquela onda de curiosidades, assim, realmente, o filme ele é baixo orçamento, foi filmado super rápido, todo o trabalho dele foi feito em 5 semanas. O Joey Bagels escolheu essa estética grindhouse mesmo. É, ele gosta ele bota nos filmes dele, né, essa vibe punk, crua, suja, então... Tem essa questão toda. O filme foi rodado todo em 16mm. Sobre o elenco, eu gosto da Dora Madison, a atriz que interpreta a Dez. Ela não usou dublê em nenhuma cena. Curioso isso, porque a bicha se joga. É, a gata, ela faz, ela tem um horror corporal ali nela, ela tá esforçada. Total. Então tem isso. Só de efeito prático, não tem efeito especial nesse filme. Tudo que você vai ver ali é efeito prático. É, eles usaram 50 galões de sangue falso pra esse filme, tá? 50 galões. Eu acho que até a É uma coisa substância teve pouca, menos. Não, a substância né? teve mais, acho Pois que foi 200. Mas beleza. é. É isso, gente. Bora seguir então com a nossa lista. Vamos falar de Swallowed, de 2022, que é um filme que eu já estava querendo ver também. Foi um filme escrito e dirigido pelo Carter Smith, que fez. Vou te pedir para falar até, Samuel, que eu vi você comentar sobre o Bug Crush. Fez, gravou também Into the Dark e The Passenger, né, que a gente gosta bastante. Então vamos lá, Samuel, pode dar sua sinopse. Como a Sil falou, eu vou dar um disclaimer aqui, porque em 2006 eu assisti um curta-metragem chamado Bug Crush, um curta-metragem de terror com pegada LGBT. E eu achei, todas as vezes que me perguntam qual é o meu curta-metragem de terror favorito, é Bug Crush. Esse curta é muito bom, ele é muito envolvente, ele é assim. É uma ideia sensacional. Bug Crush é sensacional. O final é pesadíssimo e muita gente pode não gostar, e eu entendo. Mas é foda. Bug Crush é foda. Inclusive, eu vou pedir pra você linkar, Sil, porque ele tá todo no YouTube. Com legenda em Ah, é inglês. boa, vou Mas colocar. ele tá todo no YouTube. Acho que tem uns 20 minutos. E o Carter Smith, que é o diretor do Bug Crush, teve uma carreira um tanto tímida no cinema. Até que em 2022 ele vem e lança dois filmes. Um deles virou o meu filme do ano, que foi The Passenger. E o outro, Swallowed, virou uma das decepções do ano. Porque Swallowed é uma continuação em honra de Bug Crush. E eu fiquei numa expectativa do caralho. Mas beleza. O Bug Crush, rapidinho, a sinopse do Bug Crush conta a história de um garoto numa escola de ensino médio dos Estados Unidos que ele tá super interessado no garoto que parece ser o estranhão ali da escola. Ele é estranho, mas ele é super charmosinho e ele, notavelmente, é envolvido com venda de drogas. Ele tá ficando obcecado pelo garoto. Ele tá obcecado, ele observa ele troca olhares e ele sente que ele tem uma receptividade desse cara. Tem um momento num banho do vestiário, que ele percebe que o garoto tá tomando banho nu, mas ele tá com uma faixa de gases em volta do braço. Aquilo é muito estranho. E aí ele vai se aproximando do cara, fingindo que até tá interessado em drogas. O cara deixa ele se aproximar, e um dia, quer fazer um barato ali comigo com meus amigos? Aí ele disse, vamos. Ele tá super, super na do garoto. Aí ele disse, vambora. Aí eles vão e tal. E aí ele descobre que esse garoto realmente está envolvido com drogas, mas é uma coisa bem diferente. Ele já é spoiler, tá, gente? Ele conheceu no porão da casa dele, acho que foi no porão, insetos. Insetos que ele nunca tinha visto. E quando esse inseto mordeu ele teve uma das maiores experiências de prazer da vida dele. E aí ele quer convencer esse garoto que tá afim dele a experimentar os insetos, que ele agora carrega. Deixa viver e se reproduzirem no braço dele. Então, esse é o máximo que eu vou contar, porque já até contei muito do enredo. E aí vem Swallowed, né, em 2022, que é uma continuação, assim, não continuação do Bug Crush. Ele vai contar a história, dessa vez, agora de dois personagens inéditos, o Benjamin e o Dom. É, ele está em clima de despedida, porque o Benjamin, que é interpretado pelo Cooper Cox, que ele se destacou bastante numa série no ano passado, que foi a dos Irmãos Menezes da Netflix, um dos maiores sucessos de 2024 da Netflix, mesmo sendo bastante questionável. É, ele tá em despedida porque ele vai sair do buraco, que é a cidade dele, para ir para Los Angeles, onde ele conseguiu um emprego como ator pornô. E o Dom, que é o melhor amigo hétero dele, tá super triste por causa disso, até que ele fica questionando o Benjamin sobre as escolhas dele. E uma das principais escolhas do Benjamin, que vai ser ator pornô gay, é que ele está sendo totalmente bancado. A viagem dele. A viagem, o apartamento que ele vai ficar, as coisas que ele vai usar, tudo está sendo bancado, ele não está gastando nada. o Dom tá muito preocupado com isso, porque, pô, estão pagando tudo pra ti, mas, cara, vão querer cobrar isso de volta. E vão cobrar isso como trabalho que você tá fazendo. Então, ele diz, assim, eu tenho uma surpresa pra ti. E essa surpresa é dinheiro. Eu vou fazer um serviço e eu vou dar o dinheiro desse serviço pra você. Então, eles saem da boate onde eles estão e eles encontram a Alice, interpretada pela Jane Malone. Boa interpretação, mas podia ter sido melhor da gatinha. Ela tem talento. Ela quer que o Dom e o Benjamin levem drogas. Eles sejam atravessadores, façam um trabalho de atravessadores. É, levem drogas pela fronteira até ponto de encontro deles, do outro lado. Só que essa droga, ela precisa ser ingerida. Ela é uma trouxinha de um negócio viscoso e eles precisam engolir essas trouxinhas. É uma cena bastante tensa, porque eles não querem fazer isso, mas ela dá um jeito de que eles façam. Simplesmente ameaçando e apontando uma arma para a cabeça deles. Depois de uma confusão, eles vão, eles aceitam esse serviço, eles fazem a travessia. E num posto onde o Dom precisa tirar, né, os negócios que ele engoliu do banheiro, eles acabam se envolvendo com um white trash caminhoneiro, sei lá, que sai em briga com eles e dá um soco na barriga do Dom. Quando ele dá esse soco, o que tá na barriga do Dom se abre. E aí as coisas começam a ficar bem piores do que já estavam. Ele começa a perder o controle, ele fica com as pernas imobilizadas, ele entra num estado de catártico também, e começa a falar nada com nada. É, o Benjamin entra em loucura, fica desesperado, liga pra Alice, ela vai buscar eles, e nesse meio tempo o Benjamin descobre que o Dom já tinha expelido uma das trouxinhas de droga que eles tinham engolido, mas que não tem exatamente a droga que eles conhecem ou imaginavam ali dentro. Dentro das trouxinhas tem algo se movendo. Notavelmente são larvas. Então a Alice vai, pega eles. Ela está num sentimento de muito desespero porque as coisas não saíram como deveriam. E resolve que vai levar eles para o chefe dela. No caminho ela explica que essa droga ela é diferente. Essa droga são insetos. Os mesmos insetos de Bug Crush, que quando esses insetos mordem o seu alguém ou despejam seu líquido, elas vêm uma alucinação. Eu achei interessante, porque nesse ponto da explicação, ela fala sobre, você já deve ter ouvido falar sobre alguns sapos que as pessoas lambem e passam, tem uma viagem louca. Aí o Benjamin fala, não. Uhum. E essa é uma referência a um sapo aqui do meu estado, do Acre, chamado Campô. Ai, querido. O querido. É o sapo que o Homer Simpson lambe, é do Acre? Eu não sei se é o que ele lambe, mas a grande referência é o Campô. Tem muito aqui na região amazônica. E nossa, realmente, tem gente que vem do mundo inteiro para fazer vivências em aldeias e usar o veneno do sapo Campô. Diz que é um negócio. É uma viagem absurda, assim, absurda. Já ouvi relatos insanos, insanos. E é muito ligado na espiritualidade indígena, mas não são todas as tribos, não. Diferente da ayahuasca, que é bastante popular em quase as tribos daqui, o Campô não, tá? O Campô é um negócio barra pesada mesmo. Tem poucas tribos que se metem com ele. É mais lá na galera do Juruá, né, que é da fronteira do estado com o Peru. Mas enfim, voltando pro filme. Eles vão então pra casa do chefe da Alice, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Mark Panton, o protagonista de A Nightmare. Eu nunca sei o título em português, gente, só sei falar em inglês. A Hora do Pesadelo 2, o final boy desse filme, que sofreu o pão que o diabo amassou por causa desse filme na vida dele, interpretando o melhor personagem do filme. Maravilhoso. Aquele traficante. Sim. Extremamente afetado, desesperado, perturbado, que você vê no olhar dele que ele é louco. Maravilhoso. Mark Panton, por favor, apareça mais nos filmes. Você é incrível. Ele tava doente, né, o bichinho, esses tempos. Ele tava doente, Cara, nem vi como é que tá, como é que evoluiu isso, como é que tá. Mas enfim. Tava fazendo ele, campanha é, não, pra tá... conseguir uma grana pro tratamento, né, dele. Tá, é. Tava. Mas já tá tudo bem, pelo que eu sei, já deu tudo certo. Que bom, que bom. Que bom mesmo. E aí as coisas vão tomando um rumo ainda maior, porque na cabana do Rich, né, que é o traficante, as coisas saem do controle. Ele quer os insetos de qualquer maneira. O Benjamin vai precisar tirar os insetos do Dom. A situação vai chegar ao limite, porque ele vai fazer praticamente um fisting no Dom para tirar esses insetos. Vai tirar pelo ânus mesmo, ele vai pegar pelo local final. A Alice vai ficar, que até então era uma pessoa fria e extremamente calculista, ela não aceita mais aquilo, e aí ela vai ter até a morte dela ali. E a gente vai ter esse confronto final, basicamente, entre o Benjamin e o Rich. O Rich vai explicar pro Benjamin que os negócios dele dispararam quando ele descobriu esses insetos. Ele trabalha com isso já há 9 anos, é um mercado extremamente promissor, mas é a primeira vez que deu merda dessa maneira. E o Benjamin percebe que ele vai ter que encontrar uma maneira de sair vivo dali. Então o filme vai tomando esse rumo. Como a gente estava falando, a gente escolheu filmes que têm umas temáticas um tanto diferentes entre si, né? Se o Requiem para um Sonho era mais sobre o realismo, o Bliss era justamente o contrário do realismo, era esse vampirismo, essa loucura. O Swallowed, ele vai por essa vibe tráfico. Ele foca mais na ideia do tráfico, mas com uma droga até então inédita. Meu problema com esse filme, já vou logo terminar aqui, ele não se assume como nada do que ele quer ser. Ele quer muito ser um filme LGBT, ele trata muito, inclusive, da questão afetiva entre o Ben e o Dom. Eles são apresentados como melhores amigos, mas é notável a tensão sexual entre eles dois. Principalmente quando o Dom tá tomado pela droga do inseto, porque o desejo dele, o prazer dele é estar com o Benjamin. Tem até um momento no filme em que ele fala, extremamente explícito, que ele diz: "Ah, a gente só não transou porque eu te amo muito." Aí o Benjamin, assustado, fala: "E por que você é hétero?" Aí ele: "Ah, isso é só um detalhe, eu penso em você mais do que todas as minhas ex." Então, tipo, mas ao mesmo tempo, o filme não se assume como esse romance LGBT, não se assume. Só da parte do, inclusive, aí vem a parte do fisting, né, que basicamente esse filme também se vendeu muito como um body horror, mas ele é o body horror mais limpo que já foi feito. Então, e não tem tanto body horror. Acho que a grande parte de body horror é justamente essa parte do fisting. E ela é limpa, extremamente limpa, e ela é afetiva, porque você tá ali vendo aquela cena um tanto quanto grotesca, mas tem uma afetividade entre o Benjamin e o Dom, até nesse momento, sabe? É um body horror estranho. Até, novamente, a Jenna Malone, ela não tá muito bem nesse filme, embora eu goste dela, e a morte dela... Oh, putz, spoiler, desculpa. A personagem dela morre, e é uma morte off-screen. E você demora pra ver o corpo. E tipo, regras do cinema, gente. Sem corpo, sem morte. Você não sabe se ela morreu realmente. Então, porra, eu fiquei puto com esse ponto. Porque eu fiquei: "Ah, ela tá viva. Ela aparece, porra, ela morreu mesmo." A melhor coisa desse filme, novamente, Mark Pantone como o traficante Rich. Extremamente afetado. Maluco. Perturbado. A coisa descarrilhando, mas ele bota erotismo em tudo. Então é muito boa a interpretação dele, o que ele tá fazendo nesse filme faz salvar o filme, porque realmente e ele só aparece da metade pro fim. Eu não tava gostando de como esse filme tava se desenrolando. O Cooper Cott é uma gracinha, ele é lindo, o Josie Cola também, mas eu não tava gostando daquele filme até o Mark Ponto aparecer e dominar. O confronto dele com o Benjamin também é interessante. Gosto do final, que ele tem uma cena bem legal, inclusive. Não vou dar spoiler sobre ela, mas envolve, novamente, os insetos e merda, basicamente. Novamente, esse filme é muito limpinho. Toda vez que ele propõe a falar sobre merda, ele só fala sobre merda, ele não mostra merda. Então, é como se o filme todo tivesse uma grande chuca. Não sei se vocês sabem o que significa. Mas, enfim... O filme, ele é uma grande chuca gay nesse filme, todinho LGBT. Enfim, esses são meus pensamentos sobre o Swallowed. Eu tava com uma expectativa muito alta pra esse filme. Acabou que ele me decepcionou razoavelmente. Mas ruim ele não é não, tá? É, então, eu achei, eu acho que desde quando eu assisti, uns dias atrás, né, ele foi, eu fui gostando mais dele, sabe? Eu acho que eu ainda enxergo os mesmos defeitos, digamos, que eu enxerguei quando eu assisti. É, falei, né, que todos os filmes dessa lista, dessa nossa lista são desagradáveis de assistir, mas esse foi o mais agradável para mim. E eu acho que também, como eu disse mais cedo, né, rolou esse problema de expectativa, eu acho, porque a primeira parte do filme é muito diferente da segunda. Assim, e aí eles, né, engolem esses, são camisinhas, né, com a droga dentro. Como Samuel disse, é uma cena bem angustiante, assim, porque eles não querem estar tá fazendo isso, né? E a gente sabe que é um risco, né? Você está colocando um monte de droga dentro do corpo, pode dar um ruim como dá. Mas aí quando essa primeira droga sai do corpo do Dom e é um negócio que está se mexendo lá dentro, e depois não se faz nada com isso, Isso. sabe? Tem uma parte que o personagem do Mark Patton, que concordo, o melhor personagem, é uma delícia ver ele em cena. Ele conta, tipo, o Benjamin fala, pergunta, né, o que que essa droga faz, e o Rich conta, tipo, não se mostra isso, né? Então acho que foi uma oportunidade, assim, mostra depois, né, um pouco, mas o efeito no corpo, né? Tipo, você tá vendo uma pessoa que usou, mas você não tá vendo o que tá se passando na cabeça dela, no que ela tá vendo, né, sob efeito desse bicho. Então, é isso. Eu tava esperando que fosse seguir um caminho muito mais doido, assim, por Sim. causa. Quando eu entendi o que era essa droga, né, eu falei, não, beleza, vamos lá, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme muito simpático, assim, no geral. Eu acho que nessa primeira metade ele constrói muita tensão. Essa cena do banheiro do Redneck que vem mexer com eles de graça, assim, tipo, é muito horrível de ver, dá uma raiva e é pior porque a gente sabe que isso é muito real, qualquer terça-feira, né? Mas aí depois, quando nessa segunda parte, né, quando é tudo ali dentro daquela cabana, ele muda muito e não era para onde eu tava esperando que ele fosse. Mas é como você disse, Samuel, não é um filme ruim, né? É um filme. Eu acho, achei um filme mediano, assim, mas gostei de ter visto, assim. Ô, Sil, uma frase aí que a gente tem que destacar e colocar na apresentação do podcast, você falou, tipo, não sei se foram bem as palavras, mas tipo assim, ah, quando eu comecei a entender o que é essa droga, então eu falei, ah, então vamos lá. Já pensou em escutar só isso, gente? Depois da propaganda que ela fez no início do episódio. Eu vou anotar aqui para fazer esse corte dessa vez, gente. Daniel, eu Ah, queria muito bom. escutar você primeiro, que você falou que esse filme dava uma boa discussão. Uma coisa que eu gosto a respeito desse filme, assim, é que ele para mim é um bom, até talvez, olha, eu fazer um filme, um vídeo sobre ele, não sei, não vou prometer nada, mas assim, ele é uma boa explicação do que a gente pode, das diferentes camadas do que a gente pode entender como sendo um cinema queer, né? E aí o que acontece? Tipo assim, porque uma das coisas que eu estudei quando eu tava fazendo minha pesquisa era sobre terror queer, né? Porque eu fiz uma leitura do It Follows como sendo um filme queer, mas aí isso é uma outra discussão que vai mais para longe. Mas assim, aí eu fico pensando na questão de como que você pode caracterizar um filme como se encaixando dentro da teoria do cinema queer, por exemplo, né? Tu pode, por exemplo, considerar um filme, pelo menos começar a considerar um filme como sendo um filme queer, se ele é realizado por um cineasta queer, um cineasta gay, uma cineasta lésbica, alguma coisa assim, né? Carter Smith é abertamente gay, tá? Eu pesquisei sobre isso também. Ou então você pode ter personagens que façam parte da comunidade LGBTQ, que ia mais, que é o caso desses personagens aqui também. O personagem principal, ele é gay também, assim como o amigo dele também é, apesar de não admitir de início, né? Convenhamos. Enrustido. Não é nem enrustido, porque ele fala, assim, sinceramente. E uma outra questão também, que às vezes também se encaixa dentro da teoria queer, é a ideia de não necessariamente serem filmes que tratam desses temas, mas serem filmes que às vezes apresentam um olhar diferente para temas... Como é que eu posso dizer? Um olhar diferente para temas que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, tipo, a questão da sexualidade, nesse filme aqui, ela também pode levar uma leitura queer pela questão da relação entre os dois amigos ali, porque orientação sexual não guia a relação deles, sabe? Tipo, é uma relação que é, que é baseada no afeto, que é baseada no desejo. Daí, quando o outro fala assim, mas você é hétero, e ele fala, não importa, sabe? Então, tipo assim, ele exclui completamente da discussão a questão de orientação sexual e se abre apenas ao desejo, a relação entre os personagens. Isso também pode ser uma leitura queer, mas eu não vou entrar nesse caminho aqui, porque eu acho que tem outras coisas nesse filme que é mais interessante. Mas voltando, então. Você tem um cineasta que é um cineasta gay, e ele tá fazendo um filme em que o protagonista é gay, não apenas é gay, ele vai virar tipo ator pornô gay também, e aí ele vai, e aí tem essas outras cenas do filme que também, tipo, tem essa leitura sexual muito clara, que foi, por exemplo, a questão do fisting que o Samuel já mencionou, né? Então tudo isso tá no filme, assim, tudo isso tá nessa camada, assim, de, ah, como é que você pode identificar... ou reconhecer o filme como sendo um filme queer, né? É quando ele tá abordando esses diferentes temas. Esse filme aqui tá abordando vários desses temas. Então ele tá fechando, assim, tá... Como é que eu posso dizer? Fazendo sinalzinho ali na caixinha de vários desses temas diferentes, assim. Tipo, de ser um cineasta gay, de ser um protagonista gay, de tá falando sobre, muitas vezes, sobre relações entre personagens do mesmo sexo, relações de desejo e tudo mais... Outra coisa também que esse filme faz é, tipo, aquela cena ali no banheiro, aquele personagem do caminhoneiro também claramente enrustido. Porque ele fala ali com os caras, tipo assim, ah, fala alguma coisa, tipo, ah, tu quer chupar meu pau, alguma coisa, e ele fica esperando a resposta antes de se tornar violento, tá ligado? Tipo assim, a reação dele dependeria da resposta que ele recebesse. Então tu vê que o cara claramente, ele tá... sendo violento com os outros porque ele tá tentando reprimir alguma coisa nele mesmo. Então, de novo, já tem uma outra temática aqui. O que eu acho mais interessante a respeito desse filme aqui é que ele vai combinando todas essas temáticas, do tipo assim, ó, essas temáticas que são mais explícitas, desde a realização até o tema do filme, até algumas das coisas que o filme mostra, mas ele culmina numa relação, como é que eu posso dizer? Numa relação de cinema queer metalinguística. E essa relação tá... na escalação do Mark Patton pro filme. Porque, assim, aí ele dá um pulo a mais na questão da relação do cinema queer ao estabelecer uma relação... como é que eu posso dizer? Ao estabelecer um diálogo com uma parcela muito pequena do público que conhece aquela história, que conhece a história dele. Porque, para a maioria das pessoas que vai ver esse filme, talvez ele seja simplesmente o ator que foi escalado para interpretar o vilão e pronto. E interpreta muito bem. Os gritos que ele dá são muito bons. Só que tem uma camada a mais que a gente conhece aqui, né? E eu acho que é aí que o filme dá esse pulo maior, que foi por isso que eu gostei tanto dele, assim, porque foi uma sacada muito inteligente escalar o Mark Patton pra fazer esse personagem. Porque o Mark Patton, pra quem não sabe, né, como o Samuel já mencionou, ele foi um cara que ficou marcado por causa da atuação dele no segundo filme, né, do A Hora do Pesadelo, porque ele foi acusado, de certa maneira, de estragar o filme. Uma das coisas que acusaram ele foi estragar o filme por interpretar o personagem muito gay, digamos assim. Sendo que o roteirista dizia que ele tinha escrito o personagem como sendo um personagem hétero, mas ele era, entre muitas aspas aqui, tá, gente, por favor, nas palavras do roteirista, muito gay pro papel. Então ele ficou muito marcado por isso, ele sofreu muito por isso também. E rapidinho, e soltaram total a mão do Mark Patton. Sim. Né? Tipo, demorou porque... muitos anos pra admitirem que não, é verdade. Tinha esse subtexto mesmo e a gente... né, tava, enfim, né, e largaram e... Não, largaram porque não gostavam do filme, marcado. Né? Então, tipo assim, como não gostaram, como o público muito não gostou do filme, o público encontraram nele um vilão, que daí, tipo assim, se a franquia vilaniza ele, a franquia pode continuar desde que corrija o seu curso dali pra frente, digamos assim, né? Foi isso que eles fizeram. Uhum. E aí, anos depois, foi justamente os estudos, teorias e interpretações queer que ressignificaram o A Hora do Pesadelo 2, né? E passaram a ler esse filme como sendo um filme abertamente queer, porque é um filme que, na visão deles, tá falando sobre saída do armário, tá falando sobre repressão e tudo mais e tal. E aí o filme ganhou um novo significado. E a partir desse novo significado que o filme ganhou, dentro de um círculo, que é um círculo pequeno, mas ainda assim, o Mark Patton se tornou meio que um ícone. Porque antes ele era ridicularizado por causa das dancinhas que ele fazia no filme. Depois dessa ressignificação do filme, ele passava a ser convidado justamente para dançar, sabe? Ele passava a ser convidado para eventos queer em que ele era convidado e pediam para ele dançar. E ele fazia isso com o maior prazer, porque ele fazia isso, talvez faça até hoje, em frente a pessoas que de fato admiravam ele. Então ele ganhou toda uma ressignificação. Então, trazer ele pra esse filme aqui, pra interpretar também um personagem que dessa vez é abertamente gay, é dar uma camada muito maior pro filme, sabe? Então, assim, o que eu gosto desse filme é que a gente pode estudar, por exemplo, a teoria do terror queer, por exemplo, em diferentes camadas nesse filme aqui, e muitas delas são óbvias. Essa última não é tanto, mas essa última é, pra mim, é o que me ganhou, sabe? É o que fez com que eu gostasse tanto desse filme, porque eu acho uma sacada muito grande você colocar esse cara, que antes foi ridicularizado, né? Que antes foi deixado escanteio, coloca ele, transforma ele num personagem central, um personagem assustador, ao mesmo tempo que mostra ele abertamente gay, sendo que foi, tipo, aqui, de certa maneira, essa interpretação, volto de novo naquelas aspas de antes, essa interpretação muito gay foi o que, de certa maneira, condenou ele no passado, e agora é como se eu estivesse abraçando isso também. Então, por causa disso que eu gosto tanto desse filme, assim, porque eu acho que ele tem essas diferentes camadas. Mas eu concordo com o que vocês falaram, que ele abre um tema, que é um tema muito interessante, que é a questão dos insetos, mas ele esquece disso depois, isso... Não tem dúvida, eu achei que ele iria por esse caminho também quando eu tava vendo, não foi. Mas de resto eu gostei bastante. Era isso, desculpa, falei demais, gente. Tem que apontar mesmo, é bem importante. E eu fico muito feliz, né, de ver isso acontecendo, de ver toda essa redescoberta, assim, do Mark Patton por parte dos fãs, né? E uma pena que tenha demorado tanto, assim. Mas que bom que tá acontecendo. É, gente, depois daí das suas palavras aí, da palavra do Daniel aí... Acho que eu não tenho muito o que falar. Fale. Não, mas adoro o Mark Patton. Eu acho o que o Daniel trouxe foi muito bom, foi muito pertinente essa análise dele, essa discussão dele. Eu gosto, assim, do filme como todo, assim. Assim como vocês, eu esperava mais dos efeitos ali da droga, né? Dos insetos ali. Eu acho que quando o Mark Patton entra no filme também, eu acho que o filme ele vira uma chavinha para uma outra coisa ali, da importância dele, do personagem dele, né, para a trama, assim, que ele traz ali. Ele é um personagem muito forte ali, muito... E que se interessa muito pelo Benjamin, né? O Rich, ele se interessa muito, ele fica ali... Tanto que o Benjamin, a saída dele é seduzir o Rich... Que é muito, muito boas as cenas, assim. As cenas são... o diálogo deles, assim, são muito bons. Até mesmo quando o Benjamin tenta fugir, o Rich fica puto e sai atrás dele, gritando. Até uma parte que ele grita que é maravilhosa, que ele fala, você mexeu... Na tradução tava assim, né? Você mexeu com a diva errada. Eu acho isso muito bom, cara. Verdade. No original é melhor ainda. Ele fala, you dick teased the wrong queen, bitch. Dick teased. Não, os gritos dele, pra mim, é melhor. É muito bom aquilo. Eu acho que o Mark Penta, ele rouba muito a cena do filme, assim. Ele acaba... quando ele entra em cena ali, o filme tá um caminho bem tenso, bem, bem complexo, assim, ali para aqueles personagens ali. Você sabe que ali é uma coisa meio sem saída ali para o personagem do Dom, né? Dá-se a entender Isso, mas acho que quando o Mark Penn entra em cena, ele rouba muito assim, o filme. O filme acaba sendo muito muito dele. Eu gostei bastante disso, assim. Tenho as minhas ressalvas com eles, assim, exatamente as suas, assim, que vocês tiveram. Mas é um filme que foi interessante trazer ele para essa discussão sobre, né, para o tema do filme, assim, que ele foge um pouquinho ali da temática das drogas ali, né? Porque ele traz um elemento que é meio que fantástico, né? Esses bichinhos aí. Inclusive tem umas poucas cenas que eles aparecem que são bem legais. Queria ver mais deles, assim. Queria ver eles talvez saindo do corpo, assim. Mas ele acaba fugindo ali um pouco das narrativas assim convencionais do da questão do uso de drogas, do tráfico, de tudo assim, quando se trata de filmes com essa temática, e traz um pouco para o universo fantástico assim, né? Assim como o Talk to Me fez também. E é um filme que fala, né? Que aborda muita coisa, muito subtexto, né? Na questão de cidade interior, como que é, né? A pessoa ser uma pessoa LGBT numa cidade interior, dela querer fugir, dela querer ir para uma capital. Eu acho interessante que o Rich ele fala, né, que quando o Benjamin fala eu vou para Los Angeles, ele fala, ah, aquela cidade vai te engolir, né? Uma coisa assim que tipo assim, né? Também seria difícil para ele lá, assim. É, não tão difícil assim, mas também seria difícil para ele. Então assim, só é muita coisinha que o filme, que questões que o filme levanta assim. Podia ter um tempinho a mais, podia ter explorado mais coisas, mas valeu a pena ele vir para essa temática assim. Ele foi gerou uma boa discussão. E eu acho legal que essa coisa dele ser um ator pornô que tá tentando ir fazer carreira numa cidade maior, não é o tipo, nunca é posto Isso. como um problema ele ser um ator pornô, sabe? É um cara, uma pessoa tentando uma profissão melhor numa cidade maior, como tanta gente faz. Então, isso vira mais assunto na cena pós-créditos, né? Que eu concordo com o Samuel, é ótimo. Mas nunca é colocado como, né, de forma moralista, de julgamento, assim, enfim. É, Acho bem o bacana próprio também. personagem do Dom, né, ele levanta isso quando ele fala, não, ele fala assim, quando você ficar famoso, o pessoal querer tirar foto, você vai lembrar de mim, né? Que ele vira e fala, você é talentoso, você não sei o que lá, o cara, tipo, cara, tô indo fazer filme pornô. E no final ele tá famoso ali, né? É o que o Dom trouxe para Exato. ele. E isso é legal, assim, realmente, bem, bem legal essa discussão. Olha, mas eu vou confessar para vocês, essa cena pós-crédito, eu tenho uma mistura de risos com vergonha alheia. Que eu fico, meu Deus, é sério, Sim. parece uma esquete de RuPaul's Drag Race. Que eu Total. fico, gente, saiu de um É, de final fato. tenso pra um caralho. Pra essa cena pós-crédito que eu tô rindo, sabe? E ele com já. É ele sendo entrevistado numa premiação de melhores atores pornôs gays. E existem, tá? Essas premiações Sim. existem, são maravilhosas. Squirt Awards é o nome. Eu só tinha reparado agora que eu assisti pela segunda vez o nome. Squid Awards, eu fiquei, meu Deus do céu! E ele com a E jaqueta ele, do Rich, nossa. né? Sim, e ele botou Dom no nome dele. Ele com a É, jaqueta do Rich, sim. ele botou Dom no nome dele. É. Nossa, muitas, muitas referências. É um ator pornô com realmente conteúdo. Até tem um filme horrível chamado Fire Island. Island? Não lembro direito. Que aí até um dos personagens do filme ele trabalha com OnlyFans, né? E aí ele confessa para o cara que ele tá paquerando. E aí ele diz: Ah, eu espero que você não seja essas pessoas que julgam. Aí ele diz: Trabalho com sexo ainda é trabalho. Então, tipo, eu gostei também dessa abordagem no filme. Tipo, ser ator pornô nunca é o problema é tu vai fazer isso sem dinheiro, sabe? Então, Total. mas muito boa falar do Daniel sobre cinema queer. Eu gostei muito do Daniel, realmente. Porque esse filme, ele tem esse significado além do filme em si. Tipo, ele tem toda uma concepção ao redor dele, tem toda uma ideia, trabalha todo um conceito, principalmente na figura do Mark, que é uma ressignificação do teu próprio Mark, esse filme. O meu problema é, esse filme não é tão bom quanto eu queria que ele fosse. Novamente, eu adoro Bug Crush. Por exemplo, essa questão Nossa, eles até diminuem Bunk Rush. Por exemplo, Bunk Rush tem essa questão do... Ele é realmente físico. É, o cara tá... Eu acho sensacional. O cara tá andando com uma gaze enrolada no braço, alimentando os insetos o tempo todo com o corpo dele. Isso não é nem mostrado. Isso é só citado. Você só vê a gaze, você não vê o bicho. É, e aí no filme tem essa limpeza. Ele até fala, né, que eu tenho um amigo que aprendeu a tirar o leite do inseto e ele aplica na maconha. Então eu não preciso mais das mordidas. Caralho, fiquei puto. Fiquei puto. Eu disse, não acredito que eles fizeram a melhor coisa do conceito do curta-metragem. Tipo, é um filme que ficou, novamente, é um filme muito limpinho em tudo que ele se propõe, né? Na ideia de ser um filme LGBT, na ideia de ser um filme de terror. É, e o marketing dele é, esse filme é um body horror. E body horror você já fica, não, eita. Isso não é. Pois é, não, mas, cara, em todos os lugares, body horror, solid, body horror. E aí quando eu assisti, eu, sério que chamam esse filme de body horror? Não, não é body horror, pelo amor de Deus. Mas tá até hoje aí, como body horror. É, ah, beleza. A capa dele, novamente. A capa dele sugere isso, né? A capa dele é mais body horror que o filme todinho. Sim. É surreal como essa capa. E essa capa, eu olhei essa capa e eu, eita, vem um filme bom aí, vem um filme marcante de body horror aí. Não veio. A capa é muito boa, muito, muito boa. Outra raiva que eu tive, essa capa, porque eu achei a capa foda pra um caralho. Mas, novamente, decepcionado, mas não é um mau filme. E como bem dito pelo Daniel, ele tem um significado muito especial, principalmente na questão da produção envolvida, do diretor e do marketing envolvidos. É isso. Muito bem, gente. Ó, rendeu mesmo, né? Viu? Gostei. Bora então pro nosso último filme, antes que a gente avance muito no tempo hoje. Vamos falar de Mads, que é um filme francês de 2024. Saiu ali no finalzinho do ano, ele apareceu, né? E é um filme que foi escrito e dirigido pelo Davi Mourot. Quem é que sabe, né? Se é assim. Mas que foi o diretor. Que é um diretor que fez um filme que eu gosto bastante, que chama Eles. Acho que quem curte o extremo francês já deve ter assistido, já deve ter ouvido falar. É, então, eu gosto bastante dele também. E muito legal que esse diretor voltou, né, a gravar outro filme dentro do terror, enfim. É, e é outra doideira também. Então, Samuel, manda lá. É, realmente. Mads, como o próprio nome já diz, é uma perturbação do caralho. É, não tem como não falar a sinopse desse filme sem dar spoilers. Então, se você ainda não assistiu, a gente recomenda que volte depois. Porque realmente vale a pena. E esse filme, tudo que eu falar vai ser spoiler. O filme conta a história do Romão. A gente vai começar com ele comprando droga. Comprando droga ali no interior da França, uma cidade do interior da França. Ele tá mais na zona rural. E o cara diz, ó, essa é da boa, esse é um negócio aqui diferenciado. Tu vai experimentar um negócio aqui bacana. Ele já usa ali na hora, sai dizendo, mano, pô, tem uma festa. Pega o carro dele e dá ele na estrada. Uma curiosidade já desse filme de antemão é que ele dá a impressão que ele tá todo em plano contínuo, né? Parece que ele não tem nenhum corte, tá tudo acontecendo ali. Você tá acompanhando ele acontecendo do começo ao fim, sem cortes. E aí ele pega a estrada, bota um som altíssimo, tá curtindo a lombra da droga, tá batendo a droga tá batendo tanto que ele precisa parar o carro pra dar uma respirada, porque ele tá loucaço, loucaço, loucaço. É quando ele para o carro que as coisas mudam. E mudam drasticamente. Porque aparece uma mulher em roupa de hospital, toda enfaixada, com manchas de sangue suja e que não consegue formular um pensamento. Ele entra em desespero, ele não faz ideia de como aquela mulher apareceu ali. Ela sobe no carro e não quer mais sair. Ele entra no carro e taca ali para a cidade. Tá completamente angustiado e se prepara, gente, porque esse filme é uma ansiedade agora, do começo ao fim. Enfim, o Roman, ele vai pra cidade, ele tá tentando fazer uma comunicação com essa mulher, ele não consegue, ela não consegue falar com ele. Só que tem uma curiosidade, ela tá com um gravador, um tipo de gravador, E ele consegue dar play, ela dá play no gravador para ele. E aí tem alguma coisa ali, que é falado alguma coisa tipo um experimento. Parece dar a intenção de que ter, impressão de que ela é uma paciente de algum lugar, mas que ela passou por um procedimento muito específico. Nada entendível. Ele está se aproximando da cidade, ele vai levar ela para o hospital. Só que quando ela percebe que ela está entrando na cidade, o pânico dela aumenta. Aumenta tanto que ela consegue um objeto e ela se esfaqueia até o sangue dela jorrar em cima do Roman, ele se desesperar e ele ir para casa. Quando ele vai para casa, ele chega em casa enlouquecido. Ele entra em casa, ele arranca a roupa, ele toma banho. O pai dele tá enchendo o saco dele, porque amanhã é aniversário dele, tá indo encontrar ele. Ele mora num casarão, inclusive. Ele tá lá desesperado. Ele toma banho, ele limpa o corpo, ele sai. Cadê a mulher? Não tá. O corpo não tá no carro. E aí, assim como o Romão, nós vamos ficar numa lombra de. Pera aí, o que é que tá acontecendo? Isso é, ele ficou tão drogado que ele viu isso acontecer. Que porra é essa? O Romão fica convencido praticamente de que não aconteceu nada, foi uma ilusão da mente dele, porque até o sistema de segurança da casa disse que não tem mais ninguém ali, só tá ele. E ele vai ver a vida dele. Chega uma namoradinha dele, ele tem uma festa pra ir. E quando ele vai pra festa, as coisas começam a ficar estranhas de novo. O corpo dele começa a mudar. E a partir dessa mudança, Quimedes vira uma porra loucagem do caralho. E, novamente, spoiler. Do que a gente achava que era um filme sobre drogas, a gente vai ver um filme sobre apocalipse. Porque esse menino foi contaminado por essa mulher que sofreu algum experimento. Ele vai enlouquecer. Ele vai ter contato com muita gente. Esse tipo de doença, raiva, zumbi, porra louca, totalmente perturbado das ideias, passa muito fácil, ou por sangue, ou por saliva. Ele tem essa namorada, ele tem uma amante, ele vai contaminar a namorada, ele vai contaminar a amante. E o mais surreal é que no meio do filme, o Roman sai do protagonismo. Ele sai do protagonismo, ele é simplesmente. Porque a pequena cidadezinha ali, ela é invadida por um tipo de exército. Porque, né? Houve um acidente. Um acidente biológico. E acidente biológico é pra ser contido. Então, começa o plano de contenção. E a porra locagem que tava surgindo toma uma proporção ainda maior. Cara, quanto sentimento doido assim nesse filme. Ele é uma perturbação. E é uma perturbação muito bem feita. Muito gostosa. Você odeia todos os personagens ali. O Roman é desprezível. A namorada dele é uma chata. A amante é uma insuportável. Mas o filme é divertido. O filme é muito. Você fica. Eu não acredito. Não, o que está acontecendo? Gente, foi só um cigarro de maconha estranho. Começa assim e termina com a cidade explodindo em chamas, em incêndio, e loucura, insanidade. Eu acho que loucura é a palavra que eu mais falei para definir esse filme. Mas é uma loucura do caralho. E é isso, porra, que filme divertido, ainda mais por causa dessa quebra de perspectiva. São basicamente duas, inclusive, porque eu fui assistir esse filme sem ver trailer, só a sinopsezinha, aquela mínima. E eu achava que seria um filme sobre drogas, porque a sinopse fala sobre isso, né? Mas você descobre em pouco tempo que não é. E tem justamente tem essa quebra da perspectiva de que é um filme sobre drogas e não é, e tem a quebra de perspectiva do protagonismo, porque você acha que o Romão é o protagonista, da metade pro fim ele não é. Então, que filme bacana, que filme gostoso. Não vai te acrescentar em nada, não tem nenhuma profundidade, não é, não tem nada de extraordinário em relação ao filme de apocalipse, não tem nada de extraordinário em relação a apocalipse zumbi. Você pode considerar que as pessoas estão virando um tipo de zumbi ali, mas muito bem feito. Algumas cenas são fantásticas, e principalmente porque ele tem essa ideia de que ele é um plano contínuo. A parte do bar, acho que está rolando uma festa familiar, né? Tipo um karaokê. Cara, que cena boa, que cena tensa. Todo o arco no prédio, cara. Nossa, aquela menina, que atriz. Porque você nunca gostou dela desde que ela apareceu no filme. Mas quando ela vira o monstro, parece que ela ganha um carisma, sabe? Que ela quer, porque ela quer encontrar a amiga dela, que não é amiga, que também que deu pro namorado dela. Enfim. Bom, que filme gostoso. Conta aí o que vocês acharam. Adoro a cena que a personagem, que é, né, a namorada dele, tem uma parte que ela sai, que ela tá andando assim, aí ela sai igual como uma criança, pulando, cantando. Aí tinha até um cara perto ali do Rio Sena, não sei se é o Rio Sena, não, não é em Paris, né? Não é o Rio Sena, desculpa. É, o cara perto de um lago, de um rio, com a bicicleta, ela vai, pega a bicicleta do cara e joga do rio, cara. É muito boa essa O cena, cara é sai muito boa. atrás dela, ela rosa pro cara, assim. É uma coisa que é justamente isso, né? É talvez ali o efeito da contaminação, talvez com a droga também, né? Torna as pessoas até. Os personagens eles ficam um pouco. Eles regridem um pouco, né? Infantis ali. E a cena que ela sai atrás da amiga é sensacional, assim. Que ela. A menina vai correndo, acho que ela tá de bicicleta, ela sai. Não, ela tá de moto, né? Ela vai de moto e aí você vê a outra correndo atrás, subindo no carro. Cara, que cena tensa, que cena legal, assim. É, ela vai de moto, ela vai acelerando a moto e a outra vai correndo atrás dela, assim. Ela, na verdade, ela chega a pegar, né, a amiga na moto, assim, né? E elas duas vão na moto e a outra tá doidona na moto e depois ela larga a amiga dela que ela vê que deu merda. Cara, é muito, muito doido o filme. Eu gostei bastante também. Ele não dá muito tempo ali você respirar, né? Tudo vai acontecendo, como o Samuel disse, em tempo real, que eu achei bem legal também. Funcionou muito bem. E são três, né? Três arcos ali, três mudanças ali de protagonistas ali, né? Que funciona bem legal. Ah, esqueci até de falar que no último momento do filme tem mais uma troca de protagonismo, né? É isso. É, eu achei legal essa transição entre os personagens. Achei que fosse ser, né, o filme inteiro atrás do Roman. E gostei quando aconteceu essa mudança, assim. Que a minha teoria é que esse filme é continuação de Martyrs. Ah, interessante. Que tem. Não, referência ele faz, porque até a. Eu pensei É, acho que a também. forma como a menina que fugiu tá É, vestida, faz assim, né? Eu sentido. acho que remete muito. Faz sentido. Sim. Faz sentido, verdade. Eu jurava que eu não ia gostar desse filme. Eu não crio expectativa, então nem positivo nem negativo, mas é que assim, eu tô começando a ficar com um pouco de preguiça quando fala assim, ah, tal filme foi todo feito em plano sequência e coisa assim, porque daí, tipo, eu não sei, a não ser que eu não saiba dessa informação de início, mas nesse caso eu já sabia. Aí o que acontece? Isso acaba me tirando do filme, porque daí, em vez de ficar prestando atenção no filme, eu começo a prestar atenção aonde que eles esconderam os cortes, sabe? É porque a gente sabe que não Tipo. foi, né? É, faz Assim. sentido. É, tu sabe que não foi. Daniel, desculpa, rapidinho. Eu sabia que tu ia fazer isso. Quê? Eu sabia. Desde aquele filme das mulheres nazistas. Esqueci o nome. Qual Ah, era? enfim, Agora esqueci. eu tô na dúvida também. Mas eu Mas não tu falou sei, a tipo. mesma coisa, que tu soube que o filme era plano Dá sequência, preguiça daí. tu não gostou do filme porque só ficou reparando os pontos de corte É, dele. mas é que chama atenção, tá ligado? Tipo assim, e às vezes é um recurso que não tem necessidade de estar assim, sabe? Então vira que meio que uma muleta de realizador, assim, que, sei lá, não tem uma história muito boa para contar, daí ele, não, então eu vou embrulhar ela no pro embrulho ficar mais bonito do que o conteúdo, sabe? Então, nem lembrar que eu já tinha falado isso antes, não lembro nem qual é esse outro filme, mas eu não duvido também que eu já tenha falado, porque não é a primeira vez que isso acontece. Mas eu acho que esse filme aqui, ele me surpreendeu nesse sentido, porque eu gostei bastante do filme, eu achei ele extremamente divertido, e ele consegue. Talvez sobrepor essas questões aí que eu normalmente não gosto, porque em vez de mudar, digamos, o ângulo da câmera, né, em vez de cortar, ele muda os personagens. Então eu achei essa uma ideia interessante. Porque talvez fosse cansativo tu acompanhar aquele mesmo personagem chato do Chato. início ao fim, sabe? Caralho. Então o fato dele mudar os personagens acaba dando mais dinamismo para um filme que às vezes não vai ter tanto dinamismo por conta do formato que ele tá. Que ele tá se utilizando, porque assim, ninguém aguenta ficar vendo aqueles caras chatos andando de carro de um lado pro outro, tá ligado? Fazendo nada, tipo, enquanto eles estão dirigindo, ou então enquanto tá Total. de carona no carro. E aí o que acontece? Tu se propõe a fazer isso, e daí tu tem que meio que arrumar desculpas para como é que tu vai movimentando isso. Então, de início, o filme era muito isso, era ele dirigindo. Ah, então agora a gente tem que arrumar um motivo para ele parar o carro, porque a câmera tem que acompanhar ele, sabe? Porque a câmera tava em cima do carro e desceu. Então eu fiquei vendo dessa maneira. Mas aí, uma vez que o negócio engrenou, de fato, acho que principalmente ali a partir da cena da festa ali, assim, que tu começa a ver mais personagens e tu começa a entender um pouco melhor de como é que a situação ali tá se desenvolvendo, aí esse recurso ele não me incomodou, em alguns casos ele até ajudou. Porque, por exemplo, se eu reclamo que é chato tu ficar vendo esse personagem fazer todo um percurso de carro de um ponto até o outro, é extremamente tenso tu ver ele fazendo o percurso de volta enquanto tá falando no telefone e o alarme da casa dele tá disparando e ele tá tentando convencer as pessoas a não chamarem a polícia porque ele tá indo lá pra desligar o alarme, sabe? E aí o que acontece? É o mesmo recurso, tanto pra ir quanto pra voltar, mas pra voltar ele funcionou muito bem, porque daí parece que ele distende o tempo a ponto de se tornar um negócio muito mais cansativo até de olhar, sabe? Muito mais tenso, assim. Então, funcionou em vários aspectos. Depois disso, eu meio que larguei de mão, assim, do fato. Ah, tá, é plano de sequência, beleza. Mas eu vou prestar atenção na história. E daí eu gostei dessas mudanças que a história foi tomando, assim. E aí eu só fui descobrir no final que é o filme do diretor do Eles. Porque eu confesso que saber que era um filme feito em plano sequência foi o que me deu preguiça de ver ele no ano passado, quando ele tava entrando em muita lista de melhores do ano. Mas se eu soubesse no ano passado que era do diretor do Eles, eu até teria dado uma chance, porque eu gosto bastante do Eles. E eu acho que tem muito da mesma pegada aqui de ser esse filme que ele vai se escalonando cada vez mais, ao mesmo tempo em que ele não se preocupa em explicar muito do que está acontecendo. Ele se preocupa com as consequências, mas não com as causas, né? E, sei lá, funcionou bem para mim. Achei muito, muito divertido mesmo. Tem essa questão aí da droga. A droga está causando isso? A droga tem relação com o que está acontecendo? Não tem. Para mim, isso ficou um pouco no ar. Assim, não sei chega a ser uma questão. Porque, assim, tipo, tem personagens ali que são vistos usando a droga em certo momento, depois eles começam a agir estranho também. Então, eu acho que existe uma relação de causa e efeito, mas exatamente o que a gente não sabe, né? Mas, de uma maneira geral, eu acho que ele funcionou muito bem pra mim. Então, gostei, foi uma grata surpresa pra mim, porque, apesar de eu não criar expectativa, se fosse pra apostar, eu apostaria que eu não ia gostar desse filme. Então, tipo, e achei ele muito bom. Ele é bem divertido. Apesar de... É isso, né? O protagonismo sai de um personagem, que é o chato, riquinho, etc. Mas todos os personagens são iguais, assim, nesse sentido. Então, todos são exportáveis. Sim, só vai trocando de um pro outro. Né? Só falando. Gente, na hora que chega, o furgão engole o Roman e tu só escuta o tiro de metralhadora. Eu fiquei, não... Não, o que é que tá acontecendo? Pra que roubo o filme vai agora? Ué? Mas eu também acho... Ninguém mais cai nessa de que, ai, foi filmado. Falaram que foi filmado inteiro, assim, 5 vezes. E o filme final é a 5ª vez, assim, mas tipo... Porra, velho, filmaram o filme inteiro 5 vezes? Papinho. Não, ah, então ele foi mesmo feito todo, teoricamente todo feito em plano sequência? Não, é o que jogam, né? Mas eu não acredito, não. Ah, pois é. Daí, também... Mas vira que, né, sendo feito em plano sequência ou não, vira aquele negócio de que isso chama a atenção do tipo, quais são os recursos que ele vai utilizar pra justificar isso, né? A ideia do... Por exemplo, ele tá dirigindo... E daí ele fica muito chapado a ponto dele ter que parar o carro. Isso é uma desculpa pra câmera acompanhar, porque tinha necessidade, ele conseguiria continuar dirigindo, sabe? Mas é a ideia de tu tem que justificar a tua escolha. Mas eu não sabia que tinha sido feito todo, aparentemente, sem cortes mesmo. Interessante. Mas, não, mas desnecessário não tem também. Como, não, não tem como, fazer aquele filme sem nenhum corte. Não tem, gente, não tem. É impossível. Eu acho que é um filme que é fácil de disfarçar os cortes, sim, sabe? Sim, sim. Até tem... A cena que me fez pensar nisso, assim, foi uma que a Anaís tá andando, né? Antes dela pegar a bicicleta, ela passa por um túnel que é totalmente preto, assim. Tem várias ocasiões. O filme é todo em um período de poucas horas, né? Então é tudo à noite. E ainda mais com essa câmera frenética, assim, enfim. Não é um filme difícil de dar essa disfarçada. Eu não acredito, não. Mas é isso. Então, encerramos a discussão sobre Mets? Sim. Para mim, deu. Maravilha. Estamos com muito tempo já, então eu vou pedir para, se vocês tiverem alguma menção honrosa, para falar rapidinho. Ah, eu tenho de um filme que a gente já falou por aqui, mas eu tenho assim, uma teoria sobre ele, assim, que é o Mandy. É porque ele é um filme também que tem muito essa questão da droga e ele faria muito sentido estar aqui no podcast, porque os personagens eles estão em constante uso de drogas e a sensação do filme é que você está vendo que você tomou ácido. Tomou um ácido para ver, tomou uma bala, um alucinógeno para ver o filme, porque ele realmente te passa a sensação, uma coisa bem, bem lisérgica, assim. E eu fiquei, a minha teoria é, e se você usar um ácido assim para ver o filme, como que seria, né? Você veria ele mais normal ou você veria ele muito amplificado, assim, do que ele já entrega, né? Ou ele ficaria uma coisa mais normal, ele se reduziria. Né? Nunca fiz o teste, gente. Se alguém fez, conta aí pra gente. Mas realmente, tá? Minha menção honrosa. Tem vários, gente. A discussão... Boa. As listas pra ver, pra falar, pra gente chegar, esses quatro filmes foram longas. Teve até filme que a gente teve que tirar, porque não fazia Essa sentido. Foi É isso, foi boa. Ah, gente, eu queria falar que quando vocês colocaram Bliss na lista, eu fui pesquisar, aí tinha lá Bliss à Procura da Felicidade com Owen Wilson e a... Qual que é o nome da outra atriz, gente? A Salma Hayek. Gente, eu quase vi esse filme. Mas não era esse que era pra ver? Não era esse que tinha vampiro? Gente, Bliss, é sério que esse filme... E eu confundi que o Daniel falou que dava uma discussão bacana, mas era do Swallow, tinha entendido que era do Bliss, eu tô assim. Mas esse filme tem drogas? Até que eu li a sinopse e falei, fala de uma realidade paralela, uma realidade simulada, será que estão drogados? Ok, né? Só que aí depois, na hora de procurar o filme, eu fui no acervo, Scary, né? Aí eu achei o Bliss. Eu falei, é esse? Gente, eu quase vi outro filme. Eu ia passar muita vergonha. Eu já ia até mandar uma foto do Owen Wilson pra Sil pra colocar na capa do episódio, mas então aparentemente não pode. Pois é, teria que ser. Eu ia passar muita vergonha, gente, imagina. Olha que perigo. Aham. Uhum. Então é isso, gente. Ouvintes, como sempre, deixem seus comentários, suas indicações, suas opiniões sobre a listinha que a gente montou. E recentemente a gente criou o nosso Apoia-se finalmente, né? Então, quem quiser e puder colaborar com o Boca do Inferno, com Falando no Diabo, com Rainhas do Grito, com tudo que a gente faz, pode acessar apoia.se/Boca do Inferno. Tem recompensas a partir de R$ 6,66. São recompensas bem legais. Inclusive, quem apoiar pode até escolher temas para a gente gravar os nossos podcasts, hein? Então, deem uma olhada, vou deixar o link no post. E compartilhem também, né? É bem importante espalhar a palavra para chegar a quem pode nos apoiar também. Já nos ajuda muitíssimo. E é isso, gente. Obrigada por mais essa gravação e até a próxima. Até mais. Obrigado, gente. Até mais.